Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Essa bosta. É aqui que o titio vai ensinar o que é ensinar. Que lixo. Chorumes. Chorume. Chorume. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast que não fala absolutamente sobre nada, é o podcast Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, e do meu lado direito, ele que tem as bolas secas, Wesley Zop. Realmente, eu enxugo bem. Quero evitar o lodo. O fungo, né? E o fungo. Muito bem, ele que tem as duas bolas pesando 3,6 kg cada uma. Substituindo o Gabriel nessa manhã de domingo, Anderson Negão. Olá, e eu gostaria de dizer só uma coisa. Chupa, Paulo. Não é chupa pau, não, que pra quem não souber, chupa Paulo. É, igual podcast de respeito, ninguém manda você chupar o pau logo assim. Logo de manhã. Logo na primeira frase do podcast, chupa Paulo. É, isso é falta de respeito. Sim. E ela aqui, que acho que não tem bolas, mas adora cereja, bumbum, pancake, Mariane Mirandola. Oi. Já participou aqui com a gente, pra quem não lembra, Mariane Sula Mirandola. Sula Mirandola. Muito bem, legal, participou do... Legal que cada dia eu venho com um mico novo, né? É muito bom isso. Já participou do episódio de Brincadeiras de Infância, não foi, Wesley Zop? Foi Brincadeiras de Infância, né? Foi. Foi só uma participação até hoje? Só uma. Ah, então tudo bem. É porque ele tá contando as participações, Mariane. Ninguém pode superar dele. Ele, né, controla as participações das pessoas. Ah, entendi. Eu tô me sentindo coagido agora. Ele tá me olhando estranho. Não, ele ele é vesgo mesmo. Ah, tudo bem. Ele teve um derrame do lado esquerdo também. Não sei se é legal brincar com isso. É, mas tudo bem. Apoia a boca dele. Ele com o lápis que você puxou. E eu aqui apresentando esse podcast, Douglas Domiciano Ganso, que tenho duas bolas assim, normais, não tem que falar das minhas duas bolas. Não, você tem que falar, né? Adocicadas feito mel, você tem que falar. Não. Mas isso eu não posso provar, né? Ah, eu achei que você sabia. Não, a pessoa que tem que provar. Bem-vindo, esse é o podcast Chorume, um podcast aí que atualmente tem 6 bolas, mas é um podcast de 5 bolas, todo mundo sabe, né? Obviamente. Então vamos rapidamente pra leitura de e-mails. O primeiro e-mail aqui hoje é dela, Tainê, aprendi a falar, Tainê Souza. O assunto é e-mail de utilidade pública. Isso que eu gosto, cara. Existe um poderoso vírus sendo disseminado nos dias de hoje. Daí vocês podem me perguntar, mas é vírus eletrônico ou de organismos vivos? Eu ia perguntar isso mesmo. Eu vi sua cara de Vocês vão ficar chocados, mas a resposta é ambos. Sua via de transmissão é auricular, anal e via feed. Eu tenho trabalhado na identificação e caracterização dele. Seu nome? Chorumococcus lamirocholis. Ele tem o formato de um cilindro rosqueado e veiudo. Sintomas dos infectados: gases pelos olhos, diarreia pela boca, sangramento no ouvido. O indivíduo gera perguntas polêmicas diariamente, mantém uma mente suja o tempo todo, desenvolve uma síndrome de Tourette seletiva com a palavra demente. Síndrome de Tourette, você percebeu? Só que chique. Seletiva. Seletiva, eu... claro. Não é a esmo igual as pessoas que sofrem realmente de síndrome de Tourette. Fala e dá risada sozinho, cria teorias loucas e tem alucinações com certo afrodescendente que tem o órgão sexual albino mutante. Sim, traduzindo, negão da rola branca. Sim, vou português mais claro. Não. Quando em contato com o eletrônico, este vírus abre episódios aleatórios de um podcast específico. Busca hits idiotas na internet... Como um certo arroz, feijão e batata, o que falta? A minha rola batendo na sua cara, na sua cara, sua cara, oi, na sua cara. A minha rola batendo na sua cara. Sentado na calçada de cano de canequinha, tupac também, eu vi um garotinho, tupac também. Gera automaticamente seu mapa baixo astral do zodíaco mendigo e manda e-mails comprometedores para seus colegas de trabalho. A ligação entre Chorumococcus e esse tal podcast está sendo estudada, mas acredito não haver ligação, posto que eu mesma já ouvi uns 20 episódios desses dementes só nessa semana. E dementes, acho que não desenvolvi nenhum sintoma. Dementes! Eu acho que não. Ou eu tenho desenvolvido sintomas, mas o demente da lenda da alva piroca que causa amnésia me fez esquecer os sintomas. Pode ser isso. Pode ser. Será que é uma maldição? Eu chamo de bênção. Não, porque você foi vítima de algo tão prazeroso e não lembra. Mas por isso é a bênção. Você pra sempre vai ser uma primeira vez. Interessante teoria, cara. Parabéns, parabéns. Obrigado. Ai, meu Genésio. Acho que estou com sintoma sim. Antes que eu esqueça essa informação, eu peço que parem de ouvir esse podcast agora. Também peço isso. Eu sempre pedi isso para as pessoas. Principalmente você da Polícia Federal. Exato. Principalmente você que está escrevendo o nosso processo. Por favor, pare de ouvir. Os sintomas são irreversíveis, seus dementes. Vai embora. Ler um livro, comer ovo de codorna, essas coisas. Mas pare, pelo amor de Odin. Eu acho que eu tô indo comer um ovo de codorna. Sim, sim. Tchau pra vocês. Observação, pergunta polêmica. Se por acaso, em uma situação hipotética, conhecêssemos um cara que tem uma monobola, você acha que o fato dele ter só uma das bolas o impede de ter filhos gêmeos? Puta, isso aí é polêmico, pô. Caramba. Mas ele pode ter filhos amebas que se dividem conforme vão se envelhecendo. Não faz sentido nenhum isso, você sabe, né? Você sabe que é possível. Vocês não queiram esconder a verdade do público, por favor. Tem algum embasamento científico? Sim, ameba. Mas também, do jeito que o cara é sem confiança, ele vai falar, meu filho também é monobola. Mas o filho tem as duas bolas. Mas ele vai acreditar ser monobola. Isso, daí ele vai falar pro filho, você também é monobola. Daí ele, mas pai, tenho duas bolas. Né? O filho também vai achar que é monobola, ter duas bolas, e daí não vai ter confiança. Então ele vai ser um monobola psicológico. Puta, que é o pior. Muito pior. Putz, cara, isso é terrível. Tomara que o Gabriel não procrie. Sim. Muito bem, ela fala, já que eu tô infectada mesmo, quero mandar um beijo na bundinha de vocês. Gostei. Puta, isso que é carinho. Vocês são do tipo craque. Esquenta, deixa feliz, é barato. A curto prazo deixa doidão, a longo prazo deixa retardado. Tô compartilhando com os amigos. É igual craque. Né? Eu chamo de elogio isso, eu não sei. Eu sei que é horrível, mas uso mesmo assim. E estou perdidamente viciada, pô. Pô, tô obrigado, Tainê. Ela fala, tá, até mais, Tainê Alves aqui. Deixa um número de celular, provavelmente o WhatsApp, pra gente mandar nudes. Vamos mandando. Mandarei. Nudes. Eu vou me depilar, porque senão não dá pra enxergar nada. Tipo Zohan. Ela fala que... Tainy Emily, é uma Tainy Emily, cara. Isso daí, é raro. Ó, poucas pessoas da podosfera que sabem isso aqui, hein, cara. É uma Tainy Emily Alves de Souza. Ela é técnica em meio ambiente pelo Senai e está se formando em bacharel de química pela UFPE. Eu não sei se, apesar de foda, eu não sei se ela... Era pra você ler o currículo dela no ar. Não, às vezes tá procurando emprego, né? Por isso tá ouvindo Chorume, né? Quem trabalha não ouve Chorume. Muito bem, o próximo e-mail é de Jean Trevasso. Ele fala, boa noite, Lameruxos. Encontrei com o Zop essa semana ou semana passada? Não lembro. Semana de feriado me confunde. E eu, como guarda noturno, me confundo mais. Encontrei com ele esses dias e ele me disse para ouvir o Chorume. E devido ao meu trabalho e à falta de tecnologia, e devido ao meu salário e às bocas que tenho pra cuidar, só ouvi até então o meu radinho de pilha. Muito bem. Muito bem. Então, mas se a pessoa ouve radinho... Ouve Chorume. Ouve lá um podcast. Sim. Não tem problema. Depois desse dia, comecei a ouvir o podcast. Tô ouvindo outros além do Chorume. Ainda bem, né? Faz muito bem. Mas comecei por vocês. Tudo bem. Não, é uma honra, mas nossa, que pena pra ele. Você é um... promoter da podosfera mesmo. Obrigado. Você dá entrevistas falando que podcast é igual rádio novela. Você dá entrevistas pro Otávio Mesquita do interior, né? Você sabe quem é o Otávio Mesquita do interior, né? Você é um divulgador, você é a cara da podosfera. Cara, irmão. Eu não queria assumir isso. Mas é o que estão dizendo por aí. Você é o que o Robert Downey Jr. é pra Marvel, você é pra podosfera. Até que me deparo com o episódio sobre As Vezes Que Fomos Cusões, que deveria, sim, mudar de nome pra As Vezes Que o Wesley Zop Foi Cusão. Você sabe que é uma calúnia que vocês foram muito cuzão também. Ou algo do tipo. E me lembrei que o Zop foi um grande cuzão em minha vida. Vou relatar pra vocês. Calúnias, calúnias! E vocês deduzem que estou certo ou não. Muito bem, a sua máscara vai cair agora. Calúnias! Aqueles ouvintes que falam, nossa, o Zop, como é engraçadinho, como faz piadinha. É um filho da puta esse cara. É calúnia, já vou falar. Muito já. Bem. Estava na sétima série quando conheci esse diabo. O diabo é a melhor... definição, é. Cara de tonto. É, você mesmo. É sou eu. Faz sentido. Realmente é um amigo meu mesmo. E que habitava o centro do fundão da minha classe. É, tudo bem. Comia merenda todos os dias, jogava bola ou xadrez no intervalo, resumindo um nerd. Você jogava xadrez no intervalo? Você é... Eu era um bosta, assim. Sim, eu concordo. Tudo bem. Até que percebi que ele não copiava nada da lousa. E perguntei o motivo. E ele me disse que prestava atenção na aula e já bastava. E às vezes nem levava caderno. Achei estranho, mas comecei a fazer o mesmo. Chega final do ano, metade da classe estava dispensada por causa das notas bem no começo de dezembro. Eu fiquei de recuperação. E o maldito mesmo já tendo fechado ia pra escola, mas é um filho da puta, cara. Acaba... Não trabalhava ainda não, cara, eu podia ir pra escola. Acaba a recuperação e eu repeti de ano e ele foi pra oitava. Lembrem que repeti porque eu não tinha com o que estudar. E fui influenciado por esse demente, cara, você... Eu não fui influenciar ninguém, não, porras. Eu tenho que dizer, não, Jean Trevasso, você caiu no conto de Wesley Zop, né, cara? Se você deixar esse cara, vai te levar pro inferno e você te enrabando e você vai gostar disso ainda, cara. Esse cara é um demônio. Você fez o cara repetir a sétima série. Você sabe que é uma calúnia, né? Pela história você tá vendo que é calúnia. Você é um demente. Mariane, o que você acha disso? Lamentável. Mas sou inocente, você sabe. Vindo de você? Sim, sim. Claro. Ah, obrigado, toma essa, hein? Peraí, óbvio, negão. Que não. Não, cara, você cagou em lata. Não, fui eu! Legal, você acha que você fosse um juiz aqui e tivesse que condenar o Wesley Zop, você condenaria ou não? Lógico, o Jean tem sua culpa. Sim, sim. Mas o Wesley Zop poderia ter dado o melhor exemplo aí pras pessoas. Mas o Wesley dando bom exemplo. Então, aí que tá. Mas tava na sétima série. Tudo bem que o Wesley já tinha 50 anos, ele ia lá só pra abusar das crianças. Talvez o Jean foi abusado também. E isso seja um código, um pedido de socorro. Quando eu falo que repeti a sétima série, na verdade tive que repetir um anal duplo. Existem códigos, não vou mentir. Não vou mentir que existem códigos nesse mundo. No mundo, né? Muito bem. Força, Jean, força. Tamo junto, cara. Somos todos Jeans. Mudei minha hashtag de vida. Eu não amo mais cereja. Somos todos Jeans. Somos todos Jeans. Muito bem, Wesley Zobb. Você é um demente, Wesley Zobb, estragando vidas desde sempre, né? Próximo e-mail, Paulinho Siqueira. O quê? O assunto é podcast de altíssimo nível. Pô, cara. Tá. Será que ele mandou errado, cara? Ele fala, não estou falando de vocês. Ah. O título era só para chamar a atenção. E tudo bem. É, funcionou. Muito bom. Os episódios e cada vez mais dementes vocês ficam. Isso é verdade. A falta do psicólogo aqui do Chorume tá fazendo muita falta. Mas apesar do Arnaldo ser psicólogo. Sim, né? Mas ele não quer gastar o seu tempo com a gente. Ele falou. Não, ele tem razão também. Não, né? Sim. Na minha escala de humor, estão classificados como humor impoliticamente correto do fundão da quinta série F, onde colocavam todos os repetentes. Inclusive sim, o Jean. E sim. E ele fala, e sim, pode ser um elogio. É, não, eu levei como elogio. É, só pode ser, pô. A quinta série F era top. Era top da balada. Eles pegavam, ó, não pegavam as gordinhas da trufa não, cara. Por falar nisso, Douglas, tem visto a gordinha da trufa? Cara, eu tô aqui. Meu Deus! Não. Quem dera. Quem dera, se fosse talvez a Mariana fosse 10 vezes maior, quem sabe, né? Quem sabe seria a gordinha da trufa magra. Sim. Antes de começar a vender trufa e comer todo o estoque. Para não passar em branco, gostaria de deixar aqui uma pergunta polêmica para os nossos amigos. Podem escolher aquele que tem barba e não tem cabelo para responder. Puta, mas você é filha da puta. Lembrando que pode ser qualquer um desses, para que o Wesley Zobb não se sinta prejudicado. Obrigado, Paulinho. Vai ser para você, Wesley Zobb. Só você não tem cabelo aqui. Não, barba vocês têm, mas sim. Cabelo, sim. Só eu que não tenho. Você estava andando na praia e um hippie fazedor de miçangas... Oh, peraí, diferente então já. Sim, tá. Lhe ofereceu para colocar seu nome num grão de arroz. Eles oferecem mesmo. E você recusou. Ai, por causa disso, ele te amaldiçoou. Como você estava com a sua namorada, ele leva vocês a trocar a mente. Então você troca a mente com a sua namorada. Tá, beleza. Para curar a maldição, sim. Alguém tem que ser currado pelo seu pai e na presença do outro pai. A pergunta é, Wesley Zobb, você prefere que seu pai curre sua namorada com você na mente dela? Sim. Ou seu sogro curre o seu corpo com você vendo? Puta, nossa, que pariu, cara. Ele fala, abraço a todos, ótimos trabalhos, vamos juntos, Paulinho Siqueira. O que eu penso é o seguinte, Paulinho Siqueira. Que o psicológico é sempre mais fácil você curar do que o seu corpo. Então que o meu corpo seja o abusado. Então você prefere ver alguém te engabando, é isso? Prefiro ver. Seu pai te engabando. Por favor. Prefiro ser a vítima. Então você vai assistir aquilo. Eu vou assistir ao meu corpo ser currado. Né? Eu prefiro. É, tudo bem. Acho que uma decisão nobre da sua parte. Obrigado. Você sempre quer ser o herói, né? Mas não é que eu quero ser herói, não, cara. Olha as condições, porra. E por que sempre pra mim? Por que sempre pro tonto a pergunta, né? É, só você. Se bem aleatório. Que ele mandou, ele deu uma... É, foi ele aleatório. É, pra você, qualquer careca com você barba, você poderia tá. ter feito a barba hoje cedo e daí não responderia. E me livrar, assim, então. A culpa sim. foi minha. Ou você poderia ter convidado um cara careca de barba. Né? Sim, poderia ser. Sim, o Enéas. Agora, né? Agora você convidou a Mari, que tem barba, mas não é careca. Sim. Não. Exatamente. É verdade. Até porque a depilação tá cara. Né? Exato. Tem razão. Ainda mais depilação a laser. Sim. Sim, é mais caro ainda. Que é o necessário pra barba. Né? Mas não se cobra demais, é, Mariane. É, tudo sim. bem. Mulheres têm bigode, é normal. É. Ah, assim, eu pedi pra minha tia. Que era seu tio, mas fez cirurgia e virou é, tia. É, eu chamo de sim. tia. Sim. É. Adoro. Apesar tia. De não ter mudado o nome ainda e ainda se chamar João do Caminhão. Mas sim, sim. Exatamente. E nem trocou de sexo. Foi a cirurgia de amígdala que ela fez. Ah, de amígdala. Ah, eu achei que era de sexo. Nada a ver, nada a ver. Só ficou com a voz fina. Não. Até engrossou mais, parece. Mas é, sei lá, chama de tia porque, sei lá, acostumou assim. Gosta de ser chamada assim. Mas nem gay, não é? Não. É, Titia João é o cara. Pega todas. Pega todas. Tudo bem. E Renan Cirilo, ele fala parabéns por mais um programa foda com PH. Puta, é isso que eu tô falando, cara. Olá, pessoas do Chorume. Aqui quem lhe escreve é Renan Alves. Moro em Vila Velha. Puta que 37 anos. Moreno, alto, porém nada bonito e muito menos sensual. Ele se cobra demais também. É, eu comeria ele de novo, sim. Fácil. Entusiastas de esporte outdoor, escalador, lutador de jiu-jitsu. Puta, vou bater uma aqui, depois a gente continua. Isso aqui tá valendo o perfil do Tinder também. No caso dele, do Grindr. Ouvinte laberuxo semiprofissional e de vez em quando host e editor do podcast na trilha. Mas dessa vez profissional. Isso daí sou eu que tô falando, não é ele. Podcast na trilha, que é um podcast que fala sobre o que, Wesley Zó? Fala sobre várias coisas. Fala sobre cozinha mateira. Fala sobre o que mais, Wesley? Sobre escotismo. Sobre o que mais, Wesley? Sobre motocicletas. Muito bem. Ele esqueceu de uma característica aí. O quê? Fundador da Vila da Banana. É, sim. Muito bem. Acredito que seja o momento de explicar o motivo de toda vez me apresentar de forma completa, não? É, por favor, porque não, ô Mariane, todo e-mail ele se apresenta. Tá querendo. Ou o negão da Gola Branca tá visitando ele direto. É, ele ser. Fala, se não houver interesse da maioria com duas bolas, pode pular essa parte. É, eu quero saber. O Gabriel não está aqui, ele não pode opinar. A questão é que acredito no constante crescimento da mídia podcast e do sucesso que acompanhará o Chorume, junto com esse crescimento. Assim, poderá ocorrer de esse ser o primeiro episódio que algum ouvinte irá ouvir e penso ser importante ele saber o tipo de demente que escreve para esse programa. É importante. É legal. Porque pior que os apresentadores são os ouvintes. Isso daqui. Você acha que é pior ou igual? Não, pior. Pior, né? Muito pior. É verdade. Fique incentivo para que também escreva, enriqueça com cultura essa sessão tão zoada e diga como conheceu esse programa. No meu caso, conheci depois de ouvir o Café com Porrada, onde falaram sobre brincadeiras que machucam. Mas, Lesópolis, participamos essa semana do Café com Porrada. Puta, foi emocionante, cara. Fale mais sobre o Café com Porrada. Café com Porrada é um podcast que eles falam sobre luta e sobre café. Origem do café, tal, a indústria caferífera. Que os cafeicultores contribuíram para a formação do Brasil. Sim. Eles gostam muito também de Minas Gerais, que tem até um participante deles lá que é de Minas, então eles falam muito daquela... do tratado do café com leite. Isso, e tal. Isso, do estado mãe das Minas Gerais. Sim, eles falam sobre algumas coisas. Histórias. Momentos históricos. E participamos lá essa semana falando de brincadeiras de mão, de porrada de infância lá. E foi divertido. Foi legal. Muito bem. Então ouçam lá, Café com Porrada. O link o Arnaldo vai deixar ali embaixo da terceira gaveta da escrivaninha dele pra quem quiser. É, porque quem quiser realmente ouvir, que entre no site deles e... não vem procurar o link aqui. É. Já falamos demais daqui. Exato. Eu também ouvi e adorei. Aí, você chegou a se masturbar com o dedo no tobo ou não? Ah, isso é normal, né? Só de ouvir essa voz do Wesley. Caramba. Obrigado. Peraí que eu vou tirar a mão do Tom. Pra cumprimentar pela voz. Com relação ao episódio anterior, curti muito o jogo que fizeram. E se pensam que não percebi a zoeiragem que fizeram com a fundação do Na Trilha me colocando como bananão, estão enganados. E logo, logo, preparo alguma coisa pra retribuir o favor, digamos. Não, não é que não tem um bananão. Coincidiu, a história coincidiu. Não, acho que não tem nada a ver, pô. E sei lá. 37 centímetros de piroca, não sei se é um bananão hoje em dia. É. Às vezes, ó, porque esse pessoal genética, o pessoal comendo muito frango, sei lá, cara. Muito hormônio. Muito hormônio. Tem muito hormônio, cara, né? 37 centímetros não é um bananão, é? É, eu não considero. No final do episódio, levei um baita susto, pois havia assimilado claramente a mensagem de que o Chorume havia terminado. Eu fiquei verdadeiramente entristecido de achar isso. Saber do nível de entrega que um podcast exige. Não vou me estender, mas isso que senti só demonstra a real e honesta admiração que tenho por todos vocês. Eu vou chorar aqui, cara. Mas é que mas você sabe que várias pessoas vieram perguntar mesmo se a gente tinha acabado. Mas né? É pra mexer com o psicológico das pessoas que o Arnaldo coloca aquilo. Mas é que depois de 200 anos não vai existir mais Chorume, né? Era uma viagem. Será que não? Será que não? Não, não vai. Não sei. Não sei nem se depois de 200 episódios vai existir Chorume. Também senti muito não conseguir a oportunidade de visitá-los pessoalmente quando estive em SP. Meu tempo foi muito corrido. Esse Renan Cirilo é um filho da puta. É o cara que ilude os outros, não, cara. Não, ele falou, ó, não vou ter tempo de ir pra Americana. Ele estava em São Paulo, capital, que fica a quantos quilômetros, Wesley Zobb? 132. 132 quilômetros de viagem gastaria o quê? Uma hora e 32 minutos. Uma hora e 32 minutos. É. Daí ele falou, não tive tempo de ir porque fiquei gravando por 5 horas e meia com outro podcast. Eu falei, mas você é um mequetrefe mesmo, né? Tudo bem, fez muito bem, eu também não viria. A única mudança que fiz dos planos foi para conhecer o Paulinho Siqueira, aquele cara que faz podcast de autoajuda. Constatei que sim, ele consegue fazer sexo nasal dos bons, isso é verdade mesmo. Isso comprovamos também. Deixo meus sinceros votos de sucesso, maior engajamento dos ouvintes e vida longa ao Chorume. Um grande abraço, Renan Cirilo Alves, podcaster na trilha. Houve um milagre hoje, hein? Que ele não mandou uma pergunta polêmica. É verdade. Escrota e polêmica. Tirando a melação de saco monobola de lado, quero aproveitar essa oportunidade para fazer minha pergunta escrota para aquele que gosta da sensação de alívio de conseguir cagar quando está ressecado, porém no sentido inverso da bosta, ou seja, para dentro. Entendemos. Wesley Zop, digamos que você estivesse em um parque de diversões com sua namorada. Ah, tá, diferente, e tá, beleza. E decide entrar numa cabana cigana. Os caras combinam esses filha da puta, cara. Não, você sempre vai nas cabanas ciganas. Eu vou mesmo, realmente. Porque ele quer, ele assistiu aquele filme Quero Ser Grande do Tom Hanks, que o cara... Mas ele não entra numa cabana de cigana, não, tem uma máquina lá. O Wesley acha que vai conseguir voltar a ser jovem. Desculpa, depois de ouvir cara. Algumas previsões, você de maneira preconceituosa, é bem sua cara mesmo. Mas vamos ver. Zomba da cigana, que enfurecida lhe diz. O careca entrou, de mim zombou. Sua namorada, que mesmo de índole boa, pouco se importou, lança uma maldição. Para as mentes de um do outro vão se trocar. Para que se desfaça o encanto, somente se seu pai ou seu sogro lhe currar. Puta que pariu, cara. Eu tô falando que os caras combinam, cara. Se bem que é uma boa maldição. E é, não. Rima legal, tá? Gostei, gostei. E vapt! Trocamos. Vocês dois têm as mentes trocadas. Logo em seguida, seu pai aparece de mãos dadas com seu sogro. Puta visão maldita, cara. Mas tá, tudo bem. Os dois, misteriosamente suados e ofegantes, como que vindo de uma batalha de mendigos. Tudo bem. Prontos para cumprirem seu dever. O que você prefere? Ser currado por seu pai, estando somente no corpo de sua namorada. Tá. Ver seu sogro currando seu corpo... com a mente de sua namorada. De novo. Calma. Ah. Tem que ser uma dessas opções. Não vale roubar e não pode usar respostas anteriores a essa. Prefiro novamente ser a vítima, cacete. Eu não, prefiro mas... eu ser o passivo não, aí. Mas você tem que mudar agora o contexto. Assim. O meu pai com um cintaralho. Porque ele já tava cansado da outra. Ele teve que usar um cintaralho pra me currar dessa vez. Aí. Mas já pensou? Você saiu da praia ali. Você vai, vamos pro parque. Tá, tamo traumatizado aqui já. Não, calma. Vamos pro parque esquecer esse. É, ainda a minha namorada falou o quê? O que aconteceu na praia fica na praia. É, tá bom, vamos. Tá bom, já vamos, vamos. É, às vezes os dois já vêm suados dessa decisão. Pode ser, pode ser. Os dois de mão dada, né, já vem. Misteriosamente suados, eu fiquei com um pouco entristecido de ficar com essa imagem na cabeça. Mas de mãos dadas, quer dizer que era que amor. Que são amigos, né? Que era amor, um bromance. Um bromance. Importa que eles se dão bem. É legal. Muito bem, você tem um e-mail agora de Leandro Lopes. Ah, assunto... puta que pariu, é outra pergunta dessa. Mas que filha da puta, cara. Não, não é. Vai, vamos ver. O assunto é Chorume 60, cara. Tá. Ele falou lá, amigos, sobre a leitura de e-mails da semana passada. 1. Billie Jean não era a namorada do Michael. Ela era só uma garota. Por isso ele não era corno. É, quem falou que a Billie Jean era namorada? Rafael Madalon perguntou. Ah, ele perguntou? Tá, então tudo bem. Desculpa. Mas a Billie Jean não era o filho? Sei lá, agora fiquei confuso. Sei lá. É, o Billie Jean não era namorada. Michael Jackson não se importava com isso não, cara. É. Sei lá. Você então. Não jogou aquele verdade, jogo do Mega Drive entendi. Lá do Michael Jackson? Pode ser o filho e a namorada. É, pode ser. O Michael Jackson chega em casa, mulher dele... chateada por descobrir algumas coisas dele. Fala, descobri que você... te amo demais. Foi isso mesmo. Não, não, não. Descobri você me ama. Descobri sem querer a vida verdade. Pra ganhar seu amor fiz mandinga. Fui a ginga de um bom capoeira. Dei rasteira na sua emoção. Não era isso, isso é uma piada. Não, mas não foi isso. Isso aí é uma declaração de amor. Não, daí ela falou assim, descobri que você é um pedófilo. Daí ele, nossa, palavra difícil pra quem tem 8 anos de idade. Uma boa piada pra concorrer ao Choro Mosca. Tomara. Da cuequinha me fez lembrar o dia que eu, então na terceira série, me fartei de Fanta e coxinha no recreio. O cara que toma Fanta tem muito que se fuder. Não, vai ver, não tinha coca. É, tudo bem. Bateu o sinal e fui pra sala. Minha sala era tida como sala modelo. Não por conta dos alunos, mas da professora que era dinossáurica. A sala era de madeira nobre. Tinha uma porta pesada de correr. Mapas na parede. Goiás ainda estava unido ao Tocantins no mapa. Antigo. Um globo. Era linda a sala. Mas a maldita porta de correr naquele dia travou. Senti que ia dar merda e pedi pra tia Eunice para ir ao banheiro. Ela disse que eu podia, mas que não dava pra sair da sala e apontou a porta. Dois homens tentavam abrir a porta. Comecei a suar frio. Por mais de uma hora, até que não me aguentei e me caguei todo. Eu estava com muita vergonha e não conseguia me segurar e a merda estava... saindo e começou a escorrer pelas minhas pernas. Um menino que não gostava de mim por eu ser filho de professor olhou pra trás, tapando o nariz e gritou: é o Rio Tietê! Eu lembro que estava com lágrimas nos olhos e não enxergava direito. Foi quando eu vi que finalmente conseguiram abrir a porta e sair correndo. Ainda chorando, encontrei minha mãe com uma sala do jardim. Mãe, me caguei! Bateu o sinal da saída, então ela deixou as crianças com o auxiliar e procurou um lugar para me limpar. O lugar melhor era justamente do lado da minha sala, onde tinha o banheiro da diretora. Lembro dela me lavando na pia e eu com medo de qualquer colega me pegar e com muita vergonha, já que eu era grande, estava cagado e os alunos dela do jardim não. Minha cuequinha e as meias foram jogadas fora na mesma hora. A calça foi limpa de qualquer jeito para me colocar no carro. Felizmente era hora de ir embora. Ah, se safou dessa. É, conseguiu, conseguiu. Do RPG serei breve. Que episódio foda, cara! Parabéns para a edição, parabéns para o conteúdo, parabéns para todo mundo. Melhor mestre, melhores participantes, melhor leitura de e-mails, melhor plot twist, melhor lição de He-Man no final. Melhores referências, melhor chorume, muito divertido, ouvi o tempo todo de orelha a orelha. Pena que existe um limite de tempo, 2 horas me pareceu muito rápido. Obrigado, gente. E ele fala um abraço, Leandro. Ah, sem perguntas. Quer mais? Quer mais? Sem perguntas, Wesley Zop, acabou o e-mail dele. Não, vai, e aí, agora? Próximo e-mail. E o Juliano Teles. Ah, tudo bem. Ele... tem uma pergunta do Leandro. Que... ele põe o assunto, não sei o que escrever aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vim por meio deste não falar nada. Só pra mandar uma pergunta polêmica, quem vai responder será aquele que caga na lata e nega isso. Eu, realmente eu nego isso, tá? Então sou eu de novo, caralho. Um dia tô mexendo no celular, aprendi a fazer magia. Ah, não. Ah, puta que pariu. Vocês têm um grupo, acho que sem eu incluso nele. Faz uma magia e erra, fazendo sua mãe e sua namorada trocarem de corpo. E a única forma de reverter a situação é pelo sexo. Mas, porém, entretanto, todavia tem que escolher. Currar e ser currado pelo seu pai ou currar e ser currado pelo seu sogro. Lembrando que toda a família terá que assistir para poder concretizar o ato. Grande abraço, até mais. Você sabe que eu sou contra o incesto. Todo mundo aqui sabe que eu sou contra isso. Então eu prefiro currar e ser currado pelo meu sogro. Isso é uma dica? Quem é? Se estiver escutando aí... O Arnaldo vai pegar só essa parte e vai mandar por e-mail pro seu sogro. Só você falar, eu quero ser currar e ser currado pelo meu sogro. Ele manda grande abraço e até mais, Juliano Silva Teles. Vocês são tudo um cambada de filhas das putas. Não, cara, tem nada a ver, pô. Coincidência, você acha? Coincidência. Tá bom. Foi coincidência. Sofia Tourinho manda o assunto micos. Micos? Já tá atualizado. só foi o primeiro episódio do show. É, tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me desculpem pela bagunça, mas está no ar mais um e-mail da Sofia Tourinho. Essa ouvinte que se assemelha com um tridente de Poseidon, sim, e é muito bom para coçar as costas. Ah, é bom saber que ela sabe coçar costas. É verdade. Pelo título do e-mail, nota-se que eu não ouço na ordem, e normalmente o primeiro episódio de qualquer podcast é muito ruim. Mas o de vocês parecia não ser o primeiro, a não ser pelo som, pela dinâmica, pelas piadas, pelo tema e por alguns outros detalhes que não vem comentários. É, por detalhes, por pequenos detalhes, então, e ver que a gente não é do... Tamo aí, profissionais. Né, obrigado. Vou contar um mico que eu paguei quando era adolescente. Minha amiga Flávia tinha um namoradinho meio playboyzinho, e ele convidou-a pra ir no sítio dele no fim de semana, ou seja, sexo anal intenso. Código de sexo. O código era esse. Exato. Mas por ser mico, não sei se foi. É, vamos ver. Mas ela ficou com receio de ir sozinha. Sim, o sexo anal intenso deixa qualquer um receoso. E me chamou pra ir junto. Menagem. A vela foi. Chegamos lá, fomos super bem tratadas e ficamos com uma suíte no segundo andar da casa. Sim, ele era muito rico. Sim. Até que a Flávia disse que ia ao banheiro. E eu fui junto. E ela tava lá sentada, trabalhando, quando ela me disse... Aí... Vou cagar. É, normal, né? Tudo bem. Eu disse que não me importava. Até ver a obra feita. Meu Deus do céu, nunca vi tanto cocô sair de um ser humano de uma vez só. Eu sei que mulheres têm um metabolismo mais lento, mas ela devia estar sem cagar há 15 dias. Nem preciso dizer que a descarga não serviu para nada e ela desesperada por causa do namorado saber que ela caga. Ué. Eu sei, mulheres são assim. Foi quando eu tive uma brilhante ideia. Acho que brilhante... Eu não sei se cabe a palavra. Se vai encaixar. É. Pegar o cocô com uma sacolinha e jogar pela janela. Nossa. Onde está a brilhante ideia? Brilhante? Muito mano! Ai, meu Deus! Aí pegou um cocô e jogou pela janela. Brilhante ideia! Brilhante! Peguei aquelas casas palafitadas caindo na água, né? É, por isso que era a ideia dela. Foi o que fizemos, deu super certo e descemos pra almoçar felizes, obviamente. É, claro que deu certo. Você joga um cocô pela janela, todo mundo fica feliz, né? Talvez pela nossa falta de direção, não calculamos onde a bosta caiu. E pra nossa sorte, ela caiu do lado da mesa de almoço e não em cima da mesa. E a sogra dela brava por causa do cachorro ter cagado ao lado da mesa. Mas não levou em conta que a bosta era 3 vezes maior que o cachorro. Já que o mesmo era um Yorkshire. Pensou em Yorkshire. Se era muita bosta pra um ser humano, agora imagina pra um Yorkshire. O namorado dela foi lá ver e disse, não foi o Bob não. Cara, porra, tem sensatez, né? Isso aí tem jeito de ser na peteca. Nome de batismo de uma égua escarlate. Ela fez Indira grita, não sou égua, não. Quando voltamos pra zona urbana, ela confessou o crime pra ele. E por cerca de 2 horas ele riu feito a peteca ao receber sua razão. Abraços, meninos. Ai, meu Deus. Tô chorando aqui. Fica muito obrigado a ela por ter feito meu domingo mais feliz, cara. Ai, brilhante ideia. Brilhante, brilhante. Não, mas o que leva é o desespero, né? Na hora do desespero, cara. Pegar uma merda e jogar pela janela, cara. Isso não tem como dar certo, cara. E do terceiro andar, segundo andar. Não tem como ter dado certo, isso não tinha, não, óbvio. E devia ser muita merda, pelo jeito. Porque jogou em 3 meses, né? Próximo e-mail, Guilherme Oliveira. Assunto é técnicas de medicância. Olá, Laberuchos. Mais uma vez eu, Guilherme Oliveira, venho parabenizá-los pelo último episódio. Ele cumpriu a expectativa que estava sendo prometida desde o episódio 20 e poucos. Mal posso esperar pelo lançamento de seu livro de RPG. Promessas. O Mendigo World. E pelas camisetas dos personagens mais lameruchos da internet. Pelas minhas estimativas, vocês precisarão de 72 milhões só para começar o projeto. Sim, uma bagatela de 72 milhões. Qualquer coisa para começar. Tem que começar de algum jeito. Tá certo. Agora eu irei fazer 2 retratações polêmicas. No meu último e-mail, eu não fui suficientemente claro a respeito de ser um pseudo-anão. Realmente, eu sou um falso anão, como vocês disseram. Mas eu quis dizer no sentido de parecer. Como no caso da pseudociência, que parece, mas não é ciência. No meu caso é igual, só que diferente. Se você me ver de longe, vai pensar, olha um anão de cabelo ruim. Vou sequestrá-lo para brincar de arremesso de anão em chamas. Todavia, quando você chegar perto, vai perceber que eu sou um anão que cresceu alguns centímetros a mais do que deveria. Putz, o cara, 3 centímetros. O cara falhou para ser anão. Ele acho falha. Que ainda dá para brincar. Não. Depende do tamanho. Se tem menos de 1,60, dá para você arremessar. Sim. Opa! Você tem quanto, Mariane? 1,59. 1,59 não parece hora. Por causa de um minuto que ela não tem 2 metros. É verdade. A segunda retratação é oriunda da demência causada por excesso de chorume que me impediu de contar até 4 e fazer o número correto de perguntas polêmicas. Todavia, me recuperei da demência por causa da dedicação do meu amante, vulgo Tonhão Pé de Mesa, que desenvolveu técnicas que curam qualquer doença. Elas consistem em tomar doses cavalares de chá de melocotodo e chá de tranca-pica. Já tomou esses chás? Sua avó te dava esses chás? Dava um chá direto isso daí pra mim. Agora vamos para a pergunta polêmica de quinta série que eu esqueci. Se a ciência consegue desvendar até os mistérios do universo, por que ninguém sabe a fórmula secreta da Coca-Cola? Ah, você que ia falar que ninguém sabe a fórmula secreta do amor. Mas não, é da Coca-Cola. Mais simples. Que é a mesma coisa. Mais simples. Mesma coisa, você acha? É, mas alguém amor. Sabe. Quem produz a Coca-Cola sabe. Alguém sabe. Próxima pergunta. Se alguém com personalidade múltipla tentar se matar, é considerado tentativa de suicídio ou de assassinato? Mas ele tá querendo se matar por questão das personalidades múltiplas ou por qualquer outro motivo externo? Então, porque se for por um motivo externo, é suicídio. Mas se for por causa da... Do convívio tá entre eles ali, é assassinato. Acho que vai ter que mandar de novo. Né? Mais especificações. Exato. Não dá pra... Falta dados, sim. E lembrando que suicídio é uma coisa muito perigosa. Sim. Uma vez eu tentei e quase morri. Tem que tomar cuidado mesmo. Pra finalizar este e-mail gigantesco, então deixarei aqui algumas perguntas polêmicas. Uma pra cada um. Ótimo! Aleluia! Wesley Zop. Ô, cacete. Não, começa com você. Tá. Se um gato sempre cai de pé e o pão sempre com a parte de manteiga pra baixo, o que acontece se amarrarmos um pão com manteiga e um gato e atirá-lo de cima de um prédio? Ele não falou andar, mas vai, 36 andares. Você tinha a intenção de matar esse gato, eu acho, né? Eu acho que vai ser um gato morto, mas com a barriga cheia. Não, ele não vai cair no chão. Por que não? Ele vai ficar de lado, porque nem a manteiga vai cair pra baixo, nem ele vai cair de pé. Só que ele vai ficar de lado e parado. Só que você tem como locomovê-lo. Você pega uma varinha de pescar e pendura uma camisa branca. E passa molho de tomate na cara do gato. Que todo mundo sabe que o molho de tomate atrai camisa branca. Sim. Então, daí nisso ele vai se locomover. Porque a camisa sempre vai querer chegar no molho e não vai conseguir. E daí você tem a locomoção. Faz sentido. Obrigado. Pela resposta. Excelente. Parabéns por seus anos estudando ciências. Não tô aqui à toa, não. Muito bem. Legal, se você tentar falhar e conseguir, o que acontece? Se eu tentar falhar, vamos supor, hoje eu queria ter uma brochada, você pensa, né? Sei lá. Você não conseguiu brochar. Não, Aí eu vou comer. Sim, mas essa é a analogia que ele fez. É. Se você tentar falhar e não conseguir. Aí eu... Não conseguir falhar. Ah, entendi. Se eu tentar falhar e não conseguir falhar, eu falhei. Você falhou em falhar. Falhei em falhar. Ah, sim. Tá. Excelente. Muito bem, muito bem. Nossa, o Wesley hoje tá muito inteligente. Nossa, que orgulho de acho você, acho que o Gabriel Wesley. Que apaga a sua estrela. Eu acho que é. Porque pela beleza do Gabriel. Ou talvez cachorro quente deixe ele inteligente. Pode ser também. Que hoje cedo comemos cachorro quente aqui, pra quem não entendeu. Sim. Por que os Flintstones comemoravam o Natal se eles nasceram antes de Cristo? Bem, ninguém diz que os Flintstones são antes de Cristo. Pode ser uma versão pós-apocalíptica. Mas são da idade da... Porra, todo mundo enxerga. Aí, acha que é da idade da pedra, mas não é. Sim, porque senão os Flintstones não conheceriam os Jetsons, cara. Então os Flintstones podem ser o futuro dos Jetsons. Putz, será? Puta, agora explodiu minha cabeça. Exato, porra. Os dinossauros talvez renasceriam, então, tá? Tudo não, bem. Não, clone. Né, mas claro. Não sei de onde que eu... Desculpa. Não, agora você... Agora eu afundei de novo. Voltei ao meu lugar. Desmanchou todo o seu trabalho aí. Sim. Mariane, você prefere uma lasanha com gosto de merda ou uma merda com gosto de lasanha? Lembrando que você vai comer os dois. Não... Lembrando que eu vou comer os dois. É. Em homenagem à nossa amiga que mandou e-mail e tudo mais, eu prefiro uma merda com gosto de lasanha. Eu acho que eu também preferiria. Ah, não sei. Merda é merda, né? Não, merda é merda, mas você vai ter gosto de lasanha. Sim, mas você vai comer lasanha com gosto de merda. Ah, mas eu já comi várias coisas com gosto de merda e tô aí. Mas olha que diferente, cara. É. Você comendo uma lasanha... Não, quem tá vendo você comer merda, fala, puta, aquele cara é nojento, mas daí vai ver. Não. Come aqui, cara, é lasanha. Não, tem gosto de lasanha, não, é merda. Na sua cabeça já é lasanha. Não sei. Puta merda gostosa. É. Tá bom. Qual que é o gosto de merda? Como que faz? Como come. Normalmente é meio amarguinho, meio amarguinho. É um pouco mais amargo que porra, pra quem não sabe. É. Né? Eu fico me perguntando, como que os caras descobriram o gosto de merda? Comendo, cara. Ah, que nojento. Mas, Lesop, se pra toda regra existe uma exceção, e isso é uma regra, qual é a exceção? A exceção é que, às vezes, não tem exceção à regra. Faz sentido. É igual, assim, toda tese você pode terminar com ou não. Sim. Ou não. Sim, sim. Isso é uma regra? Não, é a exceção. Ou não. Ou não. É aí que tá, Episódio 57, Legendários, tem um comentário de Jorge Augusto, lá do anime Sphere. E aí, Choromosos, este episódio tá melhor do que levar bota da namorada no meio da balada. É melhor. Muitos atos lendários foram citados nesse episódio, que mais uma vez fez com que uma gosma verde saísse das minhas orelhas enquanto eu ouvia. É normal isso? É normal. Enfim, vocês já estão no meu top 5 feeds. Ok! Isso que é elogio. Obrigado, cara, por fazerem minhas segundas-feiras menos monótonas. Eu não sei o que ele anda ouvindo, porque sai de terça-feira o episódio, mas tudo bem. Mas é dominical. Mas agradeça aí quem tá postando de segunda aí. É outro podcast. É. E eu tenho uma pergunta polêmica pro Ganso! Aleluia! Ria dele, Wesley Zop. Tá vendo como ninguém te trapaceia aqui? Porra. Você está em uma situação em que uma empregada está te ameaçando com um cabo de vassoura e um vibrador. Tudo bem. Tá, já passei por isso. Do seu lado direito tem uma janela. E você sabe que se tentar fugir, ela vai te enrabar com um dos dois. Então, qual você prefere, o cabo de vassoura ou o vibrador? Abraços, caras. Bem, então se eu ficar, eu sou enrabado à minha escolha, e se eu fugir, ela que escolhe. Pelo jeito sim. Então eu fico com o vibrador, obviamente, porque foi feito pra isso. É feito pra isso, cara. Não tem strap, né? Não tem strap. E sei lá, às vezes pode até ser maior que o cabo de vassoura, dependendo aí da situação. Igual aquele que temos aqui no estúdio. Sim. Eu não vi a vantagem em fugir nesse cara. É porque aí na hora da raiva ela taca a vassoura. Porque ela vai tentar... pá, vassoura. Episódio 60, Apocalipse Mendigo, um comentário de William Floyd. Que episódio? Ri feito um demente enquanto aprendia as técnicas para ser um bom pedinte. Daí me dei conta que sou feio pra caralho e tenho menos 14 de carisma. Esperando ansiosamente a parte 2 dessa merda toda. Muito obrigado, obrigado. Falando isso, me dá um real aí. Tá, tô, vai. Ah, não sei se pode jabar aqui, mas eu sou o Floyd do Ultra Combo Cast, o podcast mais gabaritado pra dar notas em toda a podosfera. Não, não, não pode fazer jabá aqui. É, não, já não, que a pergunta não foi não essa. Pode, se já que tá perguntando, não. A gente não aceita jabá do Ultra Combo Cast aqui. Claro que não. Um podcast que não sabe atribuir notas pra jogos. É, ó, sendo que uma vez que você jogou de novo um jogo, eles consideram repetido? Pô, é claro que é repetido, caralho. Sim, sim. Daqui a pouco você fala, ó, gostei muito do episódio, mas quando eu fui ouvir a segunda vez, achei... Eu já sabia as piadas. Um comentário de pensador louco no Apocalipse Mendigo. Ótimo episódio, Choromento. Sempre soube que vocês tinham dado em casa, mas não imaginava em qual intensidade. É verdade, temos dado em casa. Não tenho desde criança. Dado na rua. Não, na rua eu não tenho porque as pessoas roubam. Dado na rodoviária. Tenho também. Dado no campo de concentração. Tenho dado no... Não quero falar que eu participei de um campo de concentração. Tenho dado no, sei lá, no Porto de Santos. Na casa dos amigos. É, tem dado em tudo quanto é lugar. Tá. Aquela cuequinha encebada de mijo dormido e tarja de cu é uma das armas mais mortais que já ouvi falar. Parabéns pelo episódio. Realmente é uma arma lendária aí dentro do mundo mendigo. A propósito, já que eu vi na curta e sucinta leitura de e-mails que virou moda mandarem perguntas polêmicas, rijas, entumecidas, pulsantes e cheias de vez para Wesley Zop, deixo a minha aqui também. Caro Wesley, mentalista... Que caralho! Peraí, que cacete vai estar, mano? Caro Wesley, mentalize o cenário, por favor. Você está andando por um deserto. Ah. Independente de qual ou para onde, e no meio do caminho encontra alguém às portas da morte. Muito bem. Um eunuco. Menos que mal. Que te implora por ajuda, e você, como ser que transita entre a, entre a filantropia e a curra, fica indeciso se deve levá-lo contigo ou abandoná-lo. Sim, eu fico sempre indeciso nessa hora. A pergunta é, você leva eu no cu ou deixa eu no cu? Como ele disse, também sou um filantropo. Eu não vou deixá-lo. Você não vai deixar. Eu levo. Você não vai deixar o no cu. Não, eu não vou. Vai levar o no cu. Sim. Tá certo. Francisco Wolf manda um comentário rapidamente no Apocalipse Mendigo. O cara só queria levar leite pras crianças. Pô, o cara tá tava torcendo pro Anderson Negão, pô. E esse mequetrefe, caluniador, me matou e me currou. Não matou, só currou. É. Meninos não matam uns aos outros, cara, só curram. Ah, toma mais um real, toma mais um real. Pela curra. Aí já virou prostituição de mendigo. Renan Cirilo Alves também comentou lá, falou foda, simplesmente. Depois dessa sucinta leitura de e-mails, então vamos para o episódio. Hoje não temos Gabriel Asbar aqui para anunciar o nosso tema, porque Gabriel Asbar está viajando para Itália, Wesley Zob. Pelo jeito, o Churume tá dando dinheiro para alguém aí. Você vê que ele sempre fazia propagandinha. Não, porque o cara tá desempregado faz 10 anos aí, e de repente e viaja para Itália. Viaja para Itália aí falando que... Vai conversar com os patrocinadores de um podcast que ele tem aí, Chorume com CH, não entendi essa. Eu também não, tá bom. Que ele tinha feito um episódio sobre fim do mundo mendigo aí. Anderson Negão, qual é o tema de hoje? História de animais. Oh! Muito melhor do que o Gabriel. Que o Gabriel tem o quê? Uma história, né, apresentando podcasts, mas foi bom também. Ah, muito obrigado. Acho que não. Como revelação de apresentação de temas, acho que... Ganha. Então, hoje, histórias de animais. Hoje vamos falar daqueles animais que mexeram de alguma forma com a gente, Wesley Zop. Então vamos, sem mais delongas e sem mais demoras, para esse episódio que promete ser o quê, Wesley Zop? Garboso. Muito obrigado. Que promete ser o quê, Mariane? extremamente lindo. Isso, cara. E promete ser o quê, Anderson Negão? Animalesco. Animalesco, cara. Eu estou excitado. Promete ser o quê, Doug? Ah, sei lá. Pensei numa palavra diferente, sei lá. Animalesco. Nossa! Gênio! Gênio! Gênio da podosfera! Cheiro de lixo! Muito bem, então vamos iniciar esse tema e como é de praxe, hoje quem começa é Wesley Zop. Obrigado. Porque Anderson Negão, apesar de ter ganhado a batalha, que começa, ele cedeu a vez aí pra Wesley Zop. Oh, cara, muito obrigado. Vai viu? Lá, cara. Então conte as suas histórias de animais que você lembra, aquela vez que você foi enrabado por um cavalo, ele bombou você por 4 horas seguidas e você se apaixonou por ele. Eu acho que não tínhamos que falar de amor aqui hoje, né? Só de histórias de animais, de, tipo, de estimação, alguma coisa. Não, mas era de estimação, não era? É, você estimava muito. Eu estimava ele, sim, sim. Não, mas eu não trouxe essa história hoje. Não fica pra hoje. Tá, tá, tudo bem. Fica pra frustrações no amor. Ainda mais que tivemos que sacrificá-lo, porque... É, ficou uma doença. Né? Sim, parece que não tinha cura. Exato. Bom... Vou começar com um cachorro que eu tive, chamado Pingo. Pingo. Pingo. Ele era um cachorro que eu, como que eu vou dizer, ele fazia o favor de morar na minha casa. Ele fazia esse favor pra nossa família. Então ele saía pra balada, ele saía da madrugada, ele tinha a vida dele, cara. Sim. Ele era independente. Ele não tinha a chave do portão. Então às vezes... Mas também não precisava. Não precisava. Porque às vezes ele chegava lá na frente, latia, a gente tinha que acordar e abrir o portão pra ele. Esse era Pingo. Esse era Pingo. Pingo, um boêmio. Sim, você que pôs o nome dele ou não? Não, foi minha irmã. Foi sua irmã? Foi minha irmã, que no dia que ele foi pra casa, choveu e ela... Achei que ele tinha pingos de chuva. No tapete, na hora que ele balançou, pipi, pingou um pingo de mijo no seu olho. Na minha língua, né? Pingou na minha língua. Não, não foi. Normalmente pinga na língua mesmo quando você tá chupando o cachorro. Né? Não, mas ele já tinha esse nome. Não foi por causa disso. Tudo bem. Então, e certa vez, um sábado à night, eu estava em casa. Numa época que eu ainda era solteiro. Sim, uma época que você deveria estar na balada. Normalmente eu estaria. Mas não estava. Mas naquela vez estava sem grana. É, nesse dia eu estava em casa. Sim. E estava dormindo e, desculpa, durmo de cueca. Não queria falar isso aqui. Não sei por que tanta roupa assim pra dormir. É, na verdade, no dia eu estava de ceroula. Nossa, você é um homossexual. Samba canção. Tudo bem. E ele latindo lá na frente. Eu falei, vou ter que abrir o portão pro Pingo, né? Sim, sim. Só óbvio. Que, madrugada... Ele latindo lá, Wesley! É, abre aqui, caralho! Tô vendo você aí, Wesley! Daí eu falei, eu não vou colocar roupa pra ir de 2 horas da manhã abrir o portão. Não. Daí eu fui de cueca. Sim. Fui de cueca, abri o portão, ele entrou. Entrou vazado. Entrou vazado, correu pra casinha dele. Nem falou nada, falou. Não, nem falou nada, nem me agradeceu. Fez mais que obrigação, por que demorou tanto? Daí eu fiquei, fechei o portão e fui entrando. Só que a minha mãe também acordou com o latido. Sim. E ela também saiu pra abrir o portão pra ele. Só que ela pega quem? Ele na casinha e eu entrando de cueca na minha casa. Sim. Daí ela com a mão na cabeça, onde você tá vindo? Seu demente! E de cueca! Sim. Eu falei, não mãe, eu tava em casa. Era sábado à noite! Você quer enganar quem? Você tava em casa! É, você saiu e voltou de cueca hoje. Onde você vai parar com essa vida? E o Pingo não me defendeu. Ele tava na casa dele. Não, o Pingo, ele, porra, Wesley, aqui não, Wesley. Aqui não, Wesley, aqui não. Esse era Pingo. Esse era Pingo. Que ferrava com a minha índole perante minha mãe. Mas todo mundo sabe que a sua índole de solteiro não é nada boa, né? Tudo bem, mas então, nesse dia eu era inocente. O único dia da vida de solteiro de Wesley Zop inocente, exato. O Pingo ferrou. O Pingo, a minha. É, tudo bem, ajudou a complementar minha demência. Agora, se sua mãe ouviu um episódio aí onde você foi pegar uma mulher cujo qual você era um amante dela. Não, eu e o noivo dela chegou de Campinas. Essa história faz mais sentido, né? Só a sua mentira cai por terra de novo. O Pingo era um inocente, rapaz. Eu usei ele de álibi, né? Sim, sim. Após você chegou a pé e sem moto esse dia, não foi? Não foi, não foi esse dia. Exope, muito bem. Quem não conhece que te cobre. Quem pariu Wesley que o balance, né? Fica... Como diz a frase? Como diz a frase? Como diz o provérbio? E você, Anderson Negão, lembra de alguma história animalesca? Sim, eu vou começar no auge. Inclusive, o nosso rosto estava presente nessa história. Estava. Estava muito presente. Abuso de cabras em 73. Eu acho que não era essa a história. Ah, não. Essa não, nem estava presente. Ah, tá. Ah, claro que não. Seguinte, estávamos lá numa turma de ensino médio, vamos dizer, umas 10 pessoas. Umas 10 pessoas. Umas 10 pessoas. Várias meninas inocentes. Menina inocente. Isso aí. Bom, como eu sou negão, você já sabe. E todas estavam interessadas em você. Ai, você é negão, eu não sabia. Não, achei que era um apelido só. Tudo nunca bem. Tinha reparado. É, agora que você falou, enfim, faz sentido. Wesley, qual que é a característica de um negão? A melanina grande. Sim. O que mais? Ele ser bem visto pela sociedade mulherio. É, sim. Mais uma coisa, vai. Toda vez que ele vem cheio de paixão, ticatá. É. Boa, é. Uma característica do negão. E você, o que você tem a dizer, Mariane, sobre os negões? Geralmente os cabelos deles são legais. Cabelos legais. Sim. Aí. Ah, outra coisa também, não envelhecem. Exatamente. É. Sim. É. Iguais os japoneses também, não envelhecem. Mais uma coisa, o que você quer que a gente diga sobre os negões? Não, tem uma coisa. Eles são bem vistos nas comunidades maçons que frequentam vestiário. Sim. Era isso, então. Pelo tamanho da piroca avantajada. Não, da melanina. Tamanho da melanina. É que eu não quis ser tão específico. Ah, não. Tamanho do mel na Nina. Isso que você quer falar. É. Nina é o apelido da piroca dele. E é cheia de mel, realmente. É assim. Bom, Douglas chegou no ponto que eu queria. Isso mesmo. Agora vai me traçar toda vez que ele fala isso. Você está no ponto que eu quero. Então para de ficar de quatro. Recompõe aí. Pra mim. Tudo bem. É que é mais fácil falar assim, não dá tanto eco. Tudo bem, né? Fica sentado hoje. Então, uma dessas 10 pessoas falou, vamos lá na minha pizzaria, né? Tem um quibe recheado, muito gostoso. Na pizzaria tem um quibe? Todo mundo já tinha ido lá, mas a gente não. Eu e o Negão não tínhamos ido. Porque éramos fodidos na época, né, cara? Éramos extremamente pobres, a pizzaria era longe pra caralho. Então a gente não tinha ido. Eu morava em outra cidade, aliás, ainda moro. É. Tem todo esse... Mas era um rodízio de pizza que tinha inúmeros pratos, não era só pizza, entendeu? Pizza era um coadjuvante. É, a pizza era... Você não ia lá pra comer pizza nesse rodízio de pizza. Também tinha pizza. Ele servia macarrão, batata, servia um monte de coisa, cara. Sim. E servia um quibe, um lendário quibe. Um quibe lendário. Todo mundo dizia que era o melhor quibe do planeta. Quiçá da galáxia. Caramba. É, rapaz. Vamos comer esse quibe aí, Mariane. E você pensa que é um quibe pequeno, então, porque deve ser francês. Pra ser de rodízio, né? Pra ser de rodízio. Sim, né? Daí falaram pro negão assim, não, o quibe é grande, o quibe é... desse enorme tamanho aqui, apontando assim. Rezando o Pai Nosso, apontando quase. Apontando uns 30 centímetros ali, pô. Sim. De quibe. Vocês duvidaram, obviamente. Eu não duvido. Eu não duvido de ninguém, né, cara? Mas ao mostrar aquele quibe enorme, de 30 centímetros, falei, caraca. Não mostrou o quibe. É, assim, mostrou o tamanho. É. Indicação do tamanho. É, indicou o tamanho do quibe. Eu falei, caramba, esse quibe é enorme mesmo. É do tamanho do meu pin. Aí as meninas, opa! Deu aquela pausa, né? Muda a música, muda a câmera. Todo mundo salivando, eu achando que era por causa do quibe, sim. Mas, é. Mas do tamanho do seu pin. Tchir. Mas peraí, pincher normalmente é pequeno, não entendi isso daí. Ah, é porque eu era uma lenda na época que meu pincher era enorme. Tá. Não, você confundiu, seu pincher era enorme. Mas eu falei, galera, é pincher 2. O 2 não é tão pequeno. É, o 2 não é tão pequeno. Exato. Mas no seu caso, você comprou ele como 2, mas ele deve ser 6. Você sabe disso. Muito bem. Mariane, você lembra alguma história de animalzinho? Cara, eu tenho um... Ele chama Duque. Ele é o meu orgulho. Um grande cachorro. Um grande cachorro. Um grande salsicha, vamos assim dizer. Muito bem. E uma vez um amigo meu estava em casa, diga-se de passagem, Wesley Zop. E Duque, ele é um cara que ele come de tudo. É verdade. Inclusive o Wesley. Inclusive o Wesley. Opa, opa. Quase. Esse dia foi quase. Esse dia, mas eu posso dizer que por milésimos de segundo, foi quase. O Wesley chegou na minha casa, na época ele se achava o dono da casa. Tava de cirola e sem camisa. É assim que eu visito as pessoas, olha. Vamos lá dar uma volta, tô aqui com o Pingo aqui. Olá, vamos ver a avó das Churas, né? Olha ele, chegou. Sentou na área, nessas cadeiras de áreas folgadas, bermudinha de tactel. Ah, é Bero Wesley Zop mesmo. Era eu mesmo. E abriu os braços. Que era bermudinha de tactel que deixou uma bola escorrendo pra fora. É. Essa bola é exatamente que o Duque quis pegar. Oh. Tá, cara, esse dia... Então parece que temos um outro monopólio. Mas ele não pegou. Mas assim, eu nunca não sabia que o Wesley sabia voar. Porque no que o Duque foi com a boca aberta. Você sentiu um ventinho. Ele sentiu um bafo. Sentiu um bafo dele. Ele mordeu o ar. Oh. O Wesley literalmente voou da cadeira. Não, é aquela espreguiçadeira. Eu consegui pular pelas costas da cara. Espreguiçadeira. O cara virou um mortal ali. Na hora que o seu saco tá em jogo, cara. Ah, velho. Você virou o Blade, o caçador de vampiros ali. É, pô. Mas eu fecho os olhos, eu lembro dessa cena. Eu também. Mas aí, óbvio, você nunca se sentiu tão abençoado por ter um conjunto pequeno ali, né? Puta, foi a maior bênção da minha vida. Se o negão tava fodido. Se Deus tivesse te abençoado um centímetro a mais. Mas de que piroca. Centímetro? Um milímetro. Não, o Duque, ele é sensacional. Ele é o cara. Tem duas histórias dele, assim, de comidas que eu acho sensacionais. Uma vez ele comeu um lagarto no quintal de casa. Muito bem. Mas... Não uma peça do boi não lagarto, não. É. Ah, não. Não, um lagarto grande... Que ele ficava... Mas comeu do jeito bíblico ou assim... Ou diz historicamente. Não, ele comeu pela boca, mastigou o lagarto. Foi só a boquete do lagarto. No outro dia ele acordou quase comeu morto. Pela boca. Comeu pela boca. É, mas só o boquete. Não, pelo jeito bíblico de ser. Pedacinho. Pelo cu. Pelo jeito digestórico. Digestórico, ok. Mas comeu o lagarto... No outro dia, Duque acordou passando mal, né? É. A gente tentando entrar, boca sangrando. Mas sangrando por causa do lagarto? Cheio de sangue na boca, aliás. Desculpa, boca cheia de sangue, espumando. Aí, a barriga dura, né? Ele chorava só, vomitava e chorava. Você pensou, vai morrer meu cachorrinho. Falei, nossa, vai morrer, né? Foi envenenado, porque sempre tem aquelas senhorinhas que adoram envenenar cachorrinhos, né? Sim. É, sim, porque às vezes elas dizem que incomodam, mas na verdade é só a satisfação de matar um cachorro. Morto, de ter comida no fim do dia. E o Duque não é um cara simpático, né? O Duque não é? Não, é, concordo. Concordo. Eu gosto de arrancar bolas. Ele é emburrado, mas é meu amigo, né? Sim, não tem nada a ver com ele. Envenenaram o cachorro, levei no veterinário. Mas, mas as velhas não gostam dele só porque ele late? Porque ele não vai morder o saco das velhas. Então, ele mordeu uma vez uma mulher. Mas ela daí viu que não tinha saco. Ah, ele, pô, só achando aqui. Mordeu o quê? O grelo dela? Se fosse assim, tinha que é maior que o pinto de Wesley Zoffer. Por isso conseguiu morder. Mordeu a mão dela, que acho que era mais interessante que as partes íntimas do Wesley, né? Talvez. Sim. É. Oh, mas aí levamos no veterinário, fez exame. Ah, não é veneno, mas tem substância tóxica. Não deu remedinho, limpou a boca do cachorro e tal, né? Leva pra casa. Viu que o sangue não era dele. Viu que o sangue não era. Muito bem. Levou pra casa e tal, né? Ele começa a soltar as partes. Vomitar. Vomitar. Porque até o remédio foi pra vomitar? Então, até, sim, ah, foi pra limpar, né, na verdade. Então ele fez cocô, sabãozinho, ele cagou sabãozinho. E vomitou. Isso. Porque até então ele só tava vomitando aquela espuma, né? Sim. Que parecia veneno. Resumindo, saiu partes do lagarto. Saiu um quebra-cabeça saiu de lagarto. Sim, sim. Foi bem agradável. E daí teve uma outra vez... Tem um amigo meu, na época ele tinha e depressão. E o Duque, ele tem o quê? Que tamanho tem o Duque? Ele é um salsichão, mas aquele salsichão de 2 metros e... Não, salsicha nobre. Salsicha nobre. Ah, sim. É. Mas tá um amigo meu, na época ele tinha depressão, e ele é fanático, louco, ama pássaros. Pombos. Ah, esse não sou eu, tá? Esse não é o Wesley. É. Sim. E o Duque pegou uma pomba na frente dele. Pegou a... Mas ele, seu colega, respeita pombas. Sim. Não. Todos os pássaros, cara. Não, todos isso os pássaros. Não faz sentido nenhum. Enfim, eu estava lá, Júlio, na minha casa, com aquele era. Júlio Teles? Não, ah, Júlio tá. Teles. Júlio César? Júlio César. Estava Júlio César em casa, na frente ali, soltei o Duque na calçada, sentar com pra provocar, né? Pra provocar. Não, eu sabia o que você estava fazendo. Eu não sabia. E ela tinha pomba sem asa, você que jogou na rua. Você brinca com os sentimentos das pessoas, Maria. Até porque não tinha nada ali. É, sim. E Duque sentadinho do meu lado, daqui a pouco eu vejo o Duque correndo. Eu falei, ai meu Deus, vai dar merda, né? É. Ele pegou, mas pegou no ar a pomba. A pomba tentou voar, ele pulou e pegou. Já aí... pulou antes da pomba tentar voar. É. Ele previu, sabia, ele sabia. Eu falei, caramba, né? E o cara viu, né? E ele viu. Mas eu sabia que ele só ia pegar e deixar de lado. É, matar. Matar e tipo, deixar okay. De lado, sim, claro. Matar e tá, eu já matei. Não, mas até então, de lado. Ok, mata. Mas sabia sim. Que ele ia matar, mas estuprar não esperava. Exatamente. É um necrófilo! Esse Duque. É um zófilo necrófilo! Nossa, você é demente, você é pro não, brincadeira. Mas ele era filhote, tudo cara. Tudo isso foi por causa da lambida que ele deu no saco do Wesley Zoff. Pegou uma doença mental. Não teve nada sexual, mas no momento em que Júlio tentou tirar o pombo de morto Duque, já? Não, o pombo tava lá se debatendo. Se debatendo. Não, mas já estava morto. É. O Júlio seu Júlio que não conseguiu perceber. Júlio foi pegar o pombo do que começou a mastigá-lo. Na frente tava dele. Na frente você quer esse pombo? É, tipo assim, você quer pedaços. Você quer duas asas. E aí parecia que conforme o Júlio saía de perto, do que ia atrás de Júlio e mostrava o pombo na boca e ele mastigando aquela cena. Olha, é isso que você quer, Julinho? Você quer? Por fim, ele comeu o pombo inteiro e ainda lambeu as penas que estavam no chão. Daí falou assim, eu já comi um lagarto, cara. Pomba não é nada pra mim. Exatamente. Quem se ferra dessa história toda? Mariane que não soube educar o cachorro. É, droga. E o Duque ainda falou pro Júlio, você tem sorte de não ter sido você hoje. Hoje. E já estou satisfeito. Exato. Hoje mas... você sai daqui andando, Júlio. Mas teve a história, essa história da mulher que ele pegou a mão. Ela ia, tipo, do que ele não é simpático, mas ele é um cachorro do bem. Ele é um cachorro bonito. É. Não, engana, é bonito. Ele engana por foto, todo mundo por foto. Assim. Fala, nossa, que cachorro maravilhoso. Eu quero visitar esse cachorro. Nossa, eu preciso amar esse cachorro. Porque até então, que as maldades que ele tinha feito, era ter tirado instintivo. A injeção. É, ele tirou a injeção da mão do veterinário com o rabo. Não, mas isso daí é normal. Mas é um controle do esfíncter difícil. O Wesley Zop faz isso todo dia quase. Mas é difícil. O Duque conseguiu essa proeza. Mas enfim, Dona Benedita ia todos os dias. Finada, Dona Benedita. Não, é viva ainda, por incrível que pareça. Todo mas dia. Já ressuscitou, já morreu. Já morreu, sim. Morreu por 3 vezes. É. Sim. Chegava no portão de casa. Ai, cadê o cachorro bonito? E do que rosnando. Ele não estava latindo, ele rosnava de raiva, tipo. Ele não gostava da velha. É. Tirei essa mulher da minha frente. Porque ele não gosta de escândalo. E o seu cachorro é aquele que fica na frente da casa? Sim. Ele é o guarda, né, cara? Ele é o guarda. Não, mas ele fica todo tempo ali na frente. Se eu passar lá agora, ele tá lá. Agora provavelmente ele tá dormindo. Não quero saber o que ele tá fazendo. Quero saber onde ele tá. No fundo dormindo. Tá, mas tem uma passagem livre do fundo pra frente? Tem. Isso que eu queria saber. E ela lá, e ela para, cara. Mas tipo assim, se irritava nós, imagina o cachorro. Sim. Porque o cachorro é sincero, né? É. A gente tem obrigado a fazer aquela diplomacia da boa vizinhança. Exato. Tipo, a gente legal, só, o que, que faz? Mostra o pinto na janela, pra no... véia, no máximo. No máximo, no máximo. Nossa, tenho... véia, filha da puta, tá aqui o cachorro. É, eu não mas tenho isso, pra mostrar. Isso parece então um saco, meu filho. Não, não é não. A bochecha dele. A bochecha. Um belo dia, Duque se cansou de Dona Benedita. Eu tô cansado da velha, velho. E quando ela colocou a mão pra fazer, ai, que cachorrinho bonitinho. Lá, ó. Ele pegou a mão dela de jeito. Sim. Sobrou pra quem? Pra Mariana, Mariana comprar uma prótese. Que não sabe do claro qual cachorro. Claro que não, pra minha mãe fazer curativo nela, né? Sim. E Duque, novamente satisfeito, fala, dessa vez você sai andando. Na época não fazia 10 anos que eu estava desempregada, então. Sim, eu já comi um lagarto. E uma pomba. Já comi um lagarto, já comi pomba, ratos. Acho que o que é uma mão é pouco pra mim, não é mesmo? Acho que uma vagabunda é muito pra uma mim. Uma vagabunda velha? É. Mas do que é o cara em comer as coisas? Tem sorte de eu não tirar sua mão com meu toba. Lembrando aqui, eu tive um cachorro em minha vida que se chamou Yugi. Yugi era um... Yugi era um lorde. Era um lorde, é isso que eu queria falar. O Yugi, ao contrário de Duque, ele tinha um comportamento assim francês, né? Criado na França. Ele era um cachorro de raça, Yorkshire. Ah, Yorkshire, igual do namoradinho da outra. E ele, o Yorkshire, aquele cachorro peludo, tem que ser penteado, tudo. E ele foi comprado por uma tia minha pra viver num apartamento. Sim. Porque é um cachorro pequeno. Exato. E uma pessoa que compra um Yorkshire é tipo de pessoa que tem um tapete persa. Sim, sim. E o Yorkshire, quando é filhote, coisa mais linda, né, cara? Todo mundo gosta. Todo mundo gosta, mas... Cachorros, aprenda isso. Cachorro não foi feito pra viver em apartamento, cara. E nem são não pra sempre filhotes. É, exato, exato. Você tem que pensar nisso também. Sim. Então um dia o cachorro ia viajar pra todos os lados juntos, assim, enquanto era filhote, porque era lindo, né? Se mostraram um filhotinho. Mas, e todo mundo achava o Yugi a coisa mais linda, assim, em homenagem ao desenho Yu-Gi-Oh! Era o nome dele. Ah, era isso? Eu não sabia. E conforme ele foi crescendo... Ele já foi querendo liberdade, né? Ele não queria mais... Ficar no apartamento. Ficar no apartamento. Então, de raiva, ele mijava em tudo e um dia ele mijou num tapete persa. Puta que pariu. Não, se manteve vivo. Ah, se manteve porque vivo. Porque ele desafiava o sistema. Ele era um boêmio, ele não nasceu pra ser preso. Então, o que aconteceu? Minha tia ligou pra minha mãe e falou, o Yugi tá... Chorando, claro. Eu preciso viajar, eu posso deixar aí o Yugi uma semana aí? Aí minha mãe falou, pode, né? Uma semana pode. Olha, a gente já tem quintal grande, cuidou sempre de cachorro, e naquele período a gente estava sem cachorro. E daí o que aconteceu? Veio pra ficar uma semana, só que nunca mais vieram buscar o Yugi. A intenção já era essa, você sabe, né? Sim, sim. Então o Yugi ficou como cachorro nosso, só que a gente... Cachorro, lugar de cachorro é no quintal, hein, cara? Claro, claro. E cachorro não tem que ser penteado também. Então imagine um Yorkshire que foi transformado numa ovelha. Numa ovelha ambulante, é exatamente isso. Só que ele curtia essa vida, cara. Ele curtia a vida de boemia. Então às vezes você abria o portão, ele vazava, era tipo 6 horas da tarde. Ele voltava no outro dia cedo, 8 horas da manhã. Então ele ficava... puteando na rua a noite inteira, entendeu? E o Yugi dava trabalho, ele realmente mijava em todo lugar, ele era um cachorro assim que não prestava pra porra nenhuma, nem pra fazer segurança, tudo, vivia matando pombas, vivia... E daí um dia, minha mãe, cansada do Yugi, porque ele dava muito trabalho mesmo, falou assim pro meu tio, você não quer levar esse cachorrinho? Tão lindo! Tão lindo, lá pra Rio Claro? Porque você tem filha pequena, às vezes gosta do cachorro. Beleza, meu tio levou... O Yugi ficou 10 minutos lá, porque ao ser solto ele chegou, deu uma olhada no quintal, matou uma calopsita que era de estimação do neném da casa. E pensou assim, acho que eu já fiz meu trabalho. Ah, eu me trouxeram aqui pra isso. Exato. Acho que era isso que eu tinha que fazer aqui, podemos ir embora. Me trouxeram, claro, chorando. Exato, aí perceberam que o Yugi não poderia ficar ali, porque em 10 minutos despertaram um sentimento de ódio pelo cachorro. Que ele matou a calopsita que era do neném, ele ia ter uns... sei lá, 2 anos a criança e teve a calopsita morta na frente dele. Mas só foi uma patada. Pá! Pronto. Parece que a calopsita não é resistente à patada. É, então. E a calopsita tava no ombro da criança. A patada emendou com o surdão. Perdeu o olho a criança. Matou. Na verdade, acertou o olho matou a calopsita. E foi isso. E o Yugi era tão filho da puta que começou vários tempos assim. Ele saía, tipo, ficava 2 dias fora, voltava tosado. Com lazinho e perfumado. Com gravatinha, né? É, com gravatinha, tomado banho. Eu falei, porra, esse filho da puta arrumou uma segunda família, cara. Isso era muito engraçado ver ele chegando de gravatinha em casa. Porque ele ia pra algum lugar, tomava banho e fugia. Eu não moro aqui, cara. E ele tinha uma segunda família que tratava ele muito melhor, cara. Porque dava banho, colocava gravatinha. Até que um dia ele não voltou mais. Ele ficou só com essa família, cara. Antes, engravidou uma cachorra, que é a Nina, que é, sei lá, 3 vezes o tamanho dele. E acho que foi por isso que ele fugiu. É, porque ele não quer assumir nada. Não, eu tô... Porque ele engravidou, ele fugiu, né? É, exato. Depois que ele engravidou a Nina, ele saiu fora, cara. Ele é sensato. Ele falou, não... Aprendi com seu amigo Wesley Zobb que não devo assumir meus filhos. E eu vou embora daqui. Eu não quero responsabilidade. Sou muito novo, ainda tenho 10 anos. Tenho mais 2, 3 anos pela frente. É, cara, exato, não dá pra assumir um compromisso sério de sustentar a família agora. Pô. Desculpa, gente. E foi isso. Muito bem visto. Ele tinha essa vida aí. Nunca veio. Não, acho que ele percebeu que nunca vinham buscar ele de volta. Será que ele já morreu? Cara. Eu juro que eu vi ele esses dias numa casa, próxima à casa da minha mãe, muito bem tratado. Você chegou a chamá-lo? Não tenho certeza se era ele. É, porque chega uma hora que cachorro... Cachorro não esquece, cara. Ah, não sei. Quantos não anos esquece. É pra ele ter? Cachorro não esquece. Ah, não sei, cara. Eu acho que o Yugi já deve ter uns 13 anos, assim. Ah, é possível. É possível, tá vivo. É possível. Mas ele fala, agora é pra ele estar com 32 anos. Tem uma história também que eu tive de estimação, que o Ibama não me ouça. Mas tive uma... Girava! Não, quem dera! Mentiroso, já vem com as suas histórias. Não, aí. Quem dera fosse uma girafa. Era um pequeno jabuti. Um jabuti. Uma jabuti fêmea. Mas onde você arrumou uma jabuti? Eu, de pequeno, alguém levou em casa, eu nem sei quem levou essa jabuti em casa. E como você sabe que era uma jabuti, não um cágado ou uma tartaruga? Que é totalmente diferente, né? Então tudo bem. Porque o jabuti, ele é mais... Tem o casco mais... demarcado, com aquelas... Mas se foi alguém que, sei lá... Com canetão, colocou ali, não, mas estava muito bem feito. Mas o jabuti é grande. Não, mas era filhote. Ah, tá. Era filhote. E por que eu sei que era fêmea? Porque o jabuti, ele tem o casco embaixo, reto, que é a fêmea, e côncavo, que é o macho, que é para encaixar no casco da fêmea ao copular. Muito bem. Sim. Então eu tinha esta jabuti que se chamava Xirra. Sim, eu assisti a Xirra e batizei ela assim. Com meus parabéns. Obrigado. Só que Xirra era muito esperta. Era muito rápida. Muito rápida pra mim. E eu sempre fui um garoto muito lerdo. Sim, sim. Muito lento. E Xirra fugiu. Fugiu de casa. E todo mundo nem acreditava em mim. Que uma tartaruga tinha fugido da minha casa. Senão, um jabuti. Um jabuti filhote. Sim. Lembrando que ela só ficou 2 anos em casa, então não deu tempo de crescer muito. Sim. Só que ela fugiu e foi pra onde? Foi ser bem tratada em outro lugar. Que ela estava na rua, é difícil você ver um jabuti na rua, Douglas. É, eu nunca vi, por exemplo. Exato. E tinha um amigo meu que tinha um husky. Husky é um cachorro, sim, pra quem não sabe. E não um hamster. Porque hamster é diferente. Hamster não é cachorro. Então. Sim, é verdade também. eu tinha vários hamsters. Mas não o husky. Não, hamster. Até eu adotar o Duke. Ah, sim. Não que você perdeu os hamsters, que ele matou, sim. Teve outro alimento. Não, então esse husky deu uma carona pra ela até a casa dele. Com a boca, claro. Só que eu, na hora que ele pegou com a boca, eu falei, ela morreu. Ah, mas você viu isso? Eu vi acontecer, porque eu corri atrás da tartaruga, né? Do jabuti. Corri atrás da Xirra, mas não fui suficiente rápido pra ir atrás dela. Só que daí o husky... Mas você tinha que idade? Ah, devia ter uns 9 anos. Tá. Daí eu sabia onde morava o husky, eu falei, vou na casa direto do cara. Que ele foi pra casa. Amigo falou, morreu. Não, eu cheguei lá, o husky não estava lá. estava sumido há 2 dias. Oh, então ele puta. Passou lá, ele tava na rua. Eu falei, puta, agora que ele morreu, que ela morreu mesmo, foi comer a tartaruga. Tá 2 dias fora de casa. Tá 2 dias sem comer, filho da puta. Daí ele deixou, acho que ele não conseguiu quebrar o casco, deixou ela na rua. Um outro cara que achou, adotou. Só que esse cara era um moleque gago que tinha lá no bairro de casa, ele era problemático. A avó dele, na verdade a avó dele que achou e deu essa tartaruga pra ele. A jabuti pra ele, né? Daí eu falei, pô, eu não vou tirar do gago, problemático, deixei nossa, lá pra você ele. Você com preconceito. Não, com não foi preconceito, você cara. Achou esse que cara... aquele jabuti, ele ia falar, jabuti ia melhorar. É, eu achei que... Qual era o problema dele? Ele era drogado? Que... Não, ele era um moleque que ele era gago por causa de alguma depressão que ele teve e tal. Ele era um coitado, era isso que ele era. Ele era conhecido assim no nosso bairro. Era o cara que ninguém zoava. De dó. Cara. E daí então você eu falei, não queria ser conhecido como o cara tomar que... jabuti do gato. É, eu falei, pô. Aí você é um filho da puta. Não, né? Eu deixei, você, né? Você, contando a história, você parece que você fez uma boa ação ao gago. Mas não, você fez uma boa ação a si mesmo, filho da puta. Porque você não queria ficar conhecido como o cara que fudeu o gago. Também! Só que tartaruga, jabutis, tartarugas, cágados vivem bastante. Sim. Esses dias eu vi a xerra. Cara, você emocionou? Escorreu uma lágrima, cara, porque isso já faz 20 anos, cara. É, ela tá grandona? Hã? Ela tá grandona? Tá gigante, mas, cara. Mas, Zop, não minta, se você tinha 9 anos, isso daí faz mais do que 20 anos. Faz 25 anos. Faz 25 anos. Então, ela tá muito... Tá gigante, nossa, cara. E tá cara. Da hora. Eu falei, pô, tem ceia da hora tem em casa. Mas... Nossa, já pensou em palhaço em casa. De mesinha pra eu colocar minha lata de escol, filha da puta de gago. Deu saudade da xirra. Mas tudo bem, imagine o Hansky olhando pra ela agora. Ah, não, ela olhando pro Hansky. Pega agora, cara. Não, mas o Hansky falando, putz, isso daí na minha ração ia ficar maravilhoso, cara. Isso é carne de primeira. Não conseguiu, nossa. Xirra, cara. Que saudade de você. Se você estiver ouvindo esse podcast. Passa em casa tomar um café, comer uma banana. Se você tiver ouvido esse podcast. É, que agora ela ficou gaga, que ela prendeu a gagueira. Ela só ouve gaguez agora. É, ela comia metade de uma banana. Hoje ela deve comer 2 cachos. Pelo tamanho que ela tá. Mas talvez por ela ser um jabuti. Perdão, um jabuti. Ser um animal mais lento, então, na hora que o gago fala, é o tempo certo da audição dela. Então ela nunca me ouviu, então. É, então ela falava, nossa, aquele cara lá falava muito rápido. E daí agora com o gago, ela, pô, aprendeu português corretamente. Sim, pode ser isso. Acho que foi isso. Foi bom pra ela também, então. Foi bom pra ela. Você tem que parar de ser egoísta, viu, Wesley Zop? Tem que pensar mais em mim mesmo. E o gago, como está? Ele é coitado. Eu nem vi o gago. Ele é o coitado do bairro? Não, então, não. Ele mudou de lá, tá, mas ele ficou... A tartaruga tá na casa da avó dele, que é onde ele morava antes. Dá pra roubar ainda. Ainda dá pra roubar, ainda mais que ela tá bem velha. Sim. Agora não vai mais bater no gago. É. Sim, sim. Não, velhas, tudo bem. Velhas, você pode não, velha... se desfazer. Exato. Velha, você pode até jogar o cachorro pra morder a mão. É verdade. Boa. Treinar o cachorro pra isso. Treinar o cachorro pra fazer treina isso. Treina com seus hamsters. Tem 30 hamsters pra alimentar o cachorro. Mas do que é o cara, ele não precisa que eu treine ele. Exatamente. Não, ele já nasceu faz. Treinado. Exatamente. Isso é um comentário de uma mãe demente, né? Que não educou o cachorro direito, hoje ele faz todas as merdas de um cachorro. E ela fala, não, isso daí ele aprendeu sozinho. Lá. E você, legal, mais alguma história aí? Eu tenho uma história de suspense. No... Mas segura minha mão, eu tinha pedido pra você. Em casa, atualmente, tem 4 cachorros. Caramba. 4 cachorros. Vivos? Vivos. Geralmente os cachorros são criados dentro de casa, lá na minha casa. Então são 4 cachorros dentro de casa. É, na Vila Pipoca, tem que ser dentro de casa. Senão os caras roubam o cachorro. É Sumaré, velho. Tá. Aí, nesse dia não tinha ninguém em casa. Aí eu fui pra um churrasco, falei, vou deixar os cachorros aqui dentro, tal. Tranquei a casa. Pra ninguém roubar. É justo. Lá você que cuida dos cachorros, não o cachorro que cuida da casa. Você pega o cachorro na rua e tranca ele. É, isso é Sumaré. É. Sim. Tá, aí eu saí. Depois de umas 4, 5 horas eu voltei. Tava bom o churrasco? Tava bom. Tinha linguiça de frango? Tinha tudo linguiça. Bem. Sadia, claro. Sim, sadia. A melhor linguiça de frango. Mas tinha Aurora também. Você gosta de Aurora? Aurora? Ah, Aurora gosta, sim. Tá velha, né? Mas sempre fez um bom bolo de fubá e talagato. Sim. Bate uma clara em neve com a beleza. Ah, sim. Clara em neve. Claro. Tá. Voltei do churrasco. Hora que eu abri o portão, saiu todos os meus cachorros. Ué. É como? Eu tava dentro de casa? Exato. Aí saiu todos os cachorros. Aí minha janela do meu quarto, a janela do meu quarto é de frente pra rua. Sim, porque você tem que tomar conta. Né? Exato. E tava aberta a janela. Eu falei, caralho. E você tinha deixado fechada? Tinha. Você falou, ladrão. Falei, é ladrão. Estou com medo desse desobre. Eu também tô com um pouco de medo. Cara, essa foi foda. Eu entrei meio com o cu na mão, falei, será que eu ligo pra polícia? Não sei. Será? Será que eu enfrento? Será que eu estupro? Será que eu estupro? Entrei, adentrei a casa, não tinha ninguém. E todos os meus pertences estavam lá ainda. Ué, caramba. Que ladrão é esse? Inclusive seus cachorros. Inclusive os cachorros. Os cachorros já saíram na rua. Você já pensou, não é ladrão de cachorro. É, não é ladrão de cachorro. Menos mal. Falei, o que aconteceu aqui? Eu não sabia, cara. De jeito nenhum o que tinha acontecido. E não tinha ninguém na casa. Não tinha ninguém na Nem casa. Nem o Mr. M. Nem o Mr. M. Ah, é verdade. Pessoas têm o Mr. M, que da hora. E falaram, e aí, qual é o truque? Como eu entrei na casa? Falei, pela janela. Filha da... Viu meu pé de cabra? Tinha tentado esconder meu pé de cabra, não deu certo. Só pra entender como que é minha janela, é aquela janela que você vira a bolinha pra esquerda, ela fecha, vira pra direita, ela abre. O Gabriel não consegue fechar. Isso se chama... Eu não lembro. Tramela. É, uma tramela. É. Tramela, ok. É. Que eu não lingueta, sou lingueta. Uma lingueta. Sim. Passou uns dias, né? Começou uma latição lá na rua. Uma latição? Uma latição. Era, seus cachorros estavam na rua não, ainda. Não. É. Você foi correr atrás dos cachorros, eles voltaram sozinhos? Eles voltam. Eles voltam. Eles são boêmios também. Então por que você trancou dentro da casa, caralho? Não, porque... Vai que alguém roubasse o cachorro. Tem que abrir depois, né? Tem ninguém pra abrir. Então, começou a latição na rua. Entrou um dos meus cachorros lá. O nome dele é Filhote. Um nome bonito. Mas sim. Ele já é adulto. É. Mas é o filhote. Ele é o mais novo da turma? Não, tem o mais novo ainda. Que é chama como? Bianca. É justo. Aí o filhote entrou no meu quarto. Eu não acreditei quando eu vi, cara. Ele pôs a pata, girou pra direita, abriu a janela e saiu. Ah, oh. A gente pode inventar coisa aqui. Ah, é pra inventar. Puta, eu fui só atrás de história que tinha acontecido mesmo. Teve uma vez que eu tinha um unicórnio, eu voava com ele no arco-íris. Ah, isso era tão legal. Já que é pra inventar coisa, vou falar de quando eu tive um jabuti, ele foi roubado por um carro. Um caguinho lá atrás de jabuti. Mas antes teve um husky que estava desaparecendo há dois dias, sequestrou meu jabuti. Só que como fugiu esse husky? Abrindo travelas. Para! Claro. O filhote foi ajudá-la. E ele tinha roubado todo o dinheiro do cofre. Tinha uma sequência de 50 números e ele tinha decorado. Nossa, é gênio mesmo, mano. Não, parece mentira, mas não é. Não, claro que não. Tudo bem. Eu sei que substituir o Gabriel é uma responsabilidade grande. Mas não precisa inventar, não, às cara. Às vezes o cara vem assim, ó, com essa pressão social em cima dele. Quer inventar coisa. Ah, eu tenho um filhote. Ó, qual o nome do cachorro? Filhote. Tá na cara que ele inventou agora. É mentira, história, Mas tá. Ele abriu a porta. Eu tinha um cachorro que chamava cachorro. É. Não, quem dera fosse mentira. Ele sabe abrir portas. Mas eu acredito em você porque os meus cachorros sabem abrir portas. Puta que pariu. E adoram cereja também. Lili. Tá vendo? Não, cereja sou eu. Eles ainda existem? Existem. Lili... É a coisa mais linda que existe. E o Duque bate nela ou não? Não, na verdade o Duque é a melhor bolinha dela. Ah, ela... Ela é bem maior. Ela é o triplo do Duque. Ah, tá. Na verdade, Lili, o cachorro que nós encontramos na rua, abandonada, raquítica. Não... O Duque corria, ela dava dois passos e caía, de tão fraca que ela era. Sim. De repente, ainda mais que vocês chutavam, né? Sim. É, porque é pra educar, cara. É, sim, sim. Então, de repente se tornou um monstro. Mostra, de repente saiu da jaula e comeu pra caramba. Exatamente, mas ela é uma lady. Ela cruza inclusive as patas quando ela senta, diferente de mim. Eu sou agora com... sei lá como eu tô com a perna. Ah, 15 pras 3. É, 15 pras 3. É. Não, mas Lili, ela senta e cruza as patas. Não. Diferente do Douglas diferente também. Do Douglas. Sim, sim. Exatamente. Que não sento. Que não consegue sentar devido à hemorroida. Mas continua, vai, o filhote abre portas. Ah, ele botou a escada, subiu no telhado. Esse dia eu cheguei, o filhote tava soltando pipa. É, que mais, né? Já tinha dominado o tráfico de Sumaré, esse filhote, porra. Cara, é isso, ele abre tramela. Então é ele que abriu a porta, tudo lá pro pessoal sair. Foi esse dia que ele abriu pra todos os outros caras. E agora o filhote tá viciado em crack, já vendeu DVD, videogame, tudo. Não é ele não, né? não é o Anderson, é o filhote. E nem é os tóxicos que ele usa alucinógeno, achando que o cachorro faz coisa. Não, é, não... parece que ele canta blues também. Sim. É, esse dia ele em me noites vendeu do alucinógeno. Eu não tomei. Ele não foi ele que tentou te envenenar? Esse dia te deu um quilo de chocolate? Né? Sim. E aí, Wesley Zop, mais alguma história? Tenho mais um monte de história. Então, por favor. Vou contar uma vez que um amigo meu, em depressão, adquiriu... gago? Não. Um jabuti, essa você já contou? Não, mas é outra. Mas não era gago. Ele tava em depressão e o que a família dele falou? Precisa de um cachorro. Porque às vezes o cara se apega ao cachorro ali, ele vê que tem pessoas que amam aí ele. Aí você vai lá e mata o cachorro na frente dele. Quem dera fosse eu ter matado. Só que ele levava aquele cachorro pra tudo quanto é lugar. Ele gostou. Não, gostou muito, cara. É. Tem que a família que adquiriu o cachorro pra ele, que era até bonitinho. Era, eu não sei a raça, mas era um cachorro bonitinho e tal. Só que é bonitinho, talvez, pra ficar na casa, ter a sua vida, sim, e não viver no colo. Não pra passear no shopping. E não viver no... Então, daí a mãe dele ficou preocupada. Sim. Falou, puta, mas pra tudo quanto é lugar, esse filho da puta leva o cachorro? Dele? Do cachorro, não sei. Não, e do e da criança? Ah, minha idade, mas ele tinha, na época, 12 anos. Que isso, é isso que eu queria saber. A idade dele é hoje, não me interessa. É, não, na época. Às vezes interessa. Tá. Então, e daí, ele foi pra praia. Isso, ele já devia ter uns... 15, 16 anos. E o cachorro foi junto. Foi onde, né? Só que na época, tinha uma lei que não poderia andar cachorros no carro. Não sei se vocês lembram disso aí. Sim, não podia... mas até hoje tem que andar conforme as medidas de segurança. Isso, né? Tem que andar dentro da... da maleta da ou... da maletinha, na jaulinha lá. Ou com um cinto de segurança próprio pra cachorros. Tá? Ah, não sabia que tinha, você tá zoando. Tem. Não, tem um que vai no pescoço, assim, tipo uma coleira. Ah, chama forca, né? Não... é tipo uma coleira curta, assim, que você coloca... Aí, eu já vi, sim. Eu já achei que era uma adaptação, não é? Eu não sabia que era um cinto de segurança. Não, eu não conheço. Não, então, mas daí ele não tinha esses apetrechos. O que que ele fez? Colocou no porta-mala. Uma boa. Porque assim ninguém vai investigar. Mas aquele porta-mala aberto, assim? Não. Fechado. Todo mundo sabe que no porta-malas não vai cachorro. Vai os filhos. É sim. E malas. É, ou malas. E malas. Mas vai só filhos chatos. Sim, os malas. Sim, sim. E chegando na praia, ele, primeira vez que ele tava indo pra praia, por isso que até era o plano de levar ele pra praia. Aquele... Qual praia ele foi, Wesley? Provavelmente Gonzaga, eu não sei. Então, descendo aquele fluxo, solzão quente, né? Sim, boqueirão. Maravilhoso, é um bom plano, É. E daí levou, o que ele fez? Esqueceu do cachorro. Mas tava nossa, que filha da puta. Esqueceu do cachorro 4 dias na praia, cara. Filha da puta. 4... E daí, ele foi abrir o porta-mala, 4 dias depois. Nossa, mas o cachorro morreu assado. Claro que não, porque era de pelúcia. Nossa. É sério essa história? É sério. Ele era apegado ao cachorro de pelúcia, mas eu queria completar agora que ele era de pelúcia e não morreu. Agora ou não foi? Cara, eu lembro em um chorume. Mas é verdade. Calma, um chorume anterior. Eu lembro que o Lameu contou uma história, você falou que foi a história mais merda do podcast. Não. Essa ganhou. Quero pedir desculpas ao vivo aqui pro Lameu. Você acaba de perder o prêmio de história merda do Chorume pra ele. Desculpa, desculpa, nossa, gente. Tomara que o Arnaldo tire da edição isso daqui. Foi a maior, foi a maior perda de tempo da minha vida isso até daqui. Até porque eu dormi apenas 2 horas essa noite. Não, pra ouvir não, isso. Então tem outra, outra. Não, acabou o Chorume. Não. Acabou esse podcast. É o episódio final. Então eu conto outra. Tudo eu conto bem. Outra. Tá, o cara tem... ganhou um cachorro de pelúcia. Não, foi um coelho. Não, agora vou contar outra. O meu... Mas antes! Não é possível. Espere! É chegada a hora que todo ouvinte espera. É chegada a hora da pergunta polêmica. Não! É o momento onde Mariana Mirandola, uma pessoa que odeia histórias com cachorros de pelúcia, e junto com a gente odeia o Wesley Zobb também. Sim. É a hora que você olha no fundo dos nossos olhos e faz uma pergunta que vai voltar a gente ao nosso estado animal. Mariane, qual é a pergunta polêmica? Vocês estão numa situação de risco. Oh. Oh. Sim, gostei. Uma situação perigosa. Nossa, cara, nossa, cara. Adoro o perigo. Queria só avisar isso. Ainda mais eu que adoro o perigo. Vocês estão com suas namoradas. Muito perigoso já. Muito perigoso. De repente, as mentes são trocadas. Ah, não. Olha que credibilidade. Mas com quem? Entre elas? Ou entre nós? Ah, tá. Perigo. A sua mente vai para a sua namorada, a mente dessa namorada vai para você. Ah, tá. Olha que criativo. Foi criativo. Eu nunca ouvi nada parecido. Eu também nunca. Olha que criativo. Sim. E para que tudo volte ao normal e para que a vida de vocês sejam salvos, afinal é uma situação perigosa. Uma maldição. Porque quando ela vai pro seu corpo, ela tem a sua senha do WhatsApp. Exatamente. Fala logo então, cacete. Você precisa escolher entre um jegue manco. Um jegue manco? Mas pra fazer o quê? Pra andar nele? Sei lá. Pra andar no jegue manco? Não, pra dar uma sarrada. Mas ele vai te sarrar ou você vai sarrar ele? Exatamente. Você prefere dar uma sarrada com o jegue manco ou você prefere que ele sarre com você? Mas você tá no corpo da sua namorada. Você tá no então corpo um da sua jegue namorada. Manco vai fazer... Mas ele pode... só comigo que vale isso ou é... Ele pode currar o meu corpo com a mente da minha namorada? Não, só com você. É só com minha mãe. Então eu sou mulher. Você é mulher. Então eu tô mulher na hora aqui. É, eu tô tentando. Como que vai sarrar o jegue, então? Com cintaralho, cara. Com cintaralho? Cintaralho. Uma bela língua, com uma linguada. Uma linguada. Use a criatividade. É, eu acho que tem que ser uma linguada, senão com cintaralho vai ficar todo rouba, mundo. Rouba, é verdade. É. Não, então, é claro. Uma linguada de 3 dias, é. É, uma linguada de 3 dias. Não, eu escolho a linguada. Ou seja, no cu ou na boca? Na boca. Eu escolho na boca. Eu acho que eu vou... Sarrar o jegue com a língua também. Sarrar o jegue sim. com a língua? Com certeza faria isso, porque uma coisa inédita é sempre legal. Por isso a pergunta inédita mesmo. Sim, também. Não, foi bem diferente. Foi bem diferente. Eu sou solteiro, então não preciso responder essa. Mas, no caso, você tem uma namorada. Ah, tá. A pergunta é, você quer ser sarrado por um jegue ou não? Sarrado por... Não. Ou chupar o jegue. A sua vida. Você precisa salvar a sua vida. Isso. Vai chupar o jegue ou vai dar o cu pro jegue? Eu tô com o corpo da namorada? É. Ah, foda-se ela. vou tomar jebada. É, vou curtir a vida à vontade. Tudo bem, ué. Depois vou pro outro corpo. Opa, não fui eu. É. Eu só vou sentir ali na hora. É, faz sentido. Justo, e justo. Outra? Aproveitou o momento também, né? É, eu só fui na linguada, desculpa. Mas e você, Mariane? Você tá num corpo masculino. Exato. Você prefere sarrá-lo? Não, sarrar o jegue é muita vantagem. É, muita vantagem. É verdade, né? É chupar o jegue ou ter sarrada. Ou tomar sarrada. Quais as vantagens de sarrar o jegue? Ah, você não é sarrado, você não sente dor. Agora você chupar o jegue, aliás, mamar o jegue, você é humilhado. É, sente o gosto. Tá com um pau de jegue na boca, você sente um gosto de carne de jegue. Não tem é verdade. Da carne de jegue. E da flauta de jegue, famosa flauta de jegue. E agora você ser sarrado, acho que tá... É só dor. Tá auto-explicativo, não sei. É você que fez a pergunta? É. Não, mas que você disse que tem muitas vantagens. Que você não, mediante a situação. Ser sarrado por um jegue, chupar um jegue ou sarrar um jegue? Não, é ser só eu que tô louco de sarrar um jegue? Sarrar um jegue é melhor, claro. Mas não tem essa opção. Mais uma vez, o Arnaldo corta essa parte e manda pra namorada da Bruna. E ele falando, sarrar o Jeng é melhor. O Arnaldo manda pro... Manda pro pai da Bruna. Sarrar o Jeng é bem melhor. Claro. Pô, ele vai se sentir humilhado. Pô, ele prefere o Jeng do que eu. Mas, irmão, o que você escolheria? Mas a opção sarrar Jeg não existe. Muito fácil. Você tem que chupar o Jeg. Deixa ele escolher. Porque quando você mama um Jeg... Mama. Não é chamar o Jeg de mãe, não. Não precisa adotar, não. Tão bom pra mim que esse Jeg virou minha mãe. me deu de mamar mais do que minha mãe. Vamos mamar essa monoteta, né? Mas quando você mama o Jeg, você sabe que tá mamando um Jeg. Não adianta fingir que é um sorvete. Não tem como fingir. Você sabe. Ainda mais que o gosto de leite condensado é bem diferente, né? A textura, vixi, nem se compara. Mas eu não mamaria um Jeg. Outra, você tá no corpo do cara. Deixa que se exploda. Exatamente. Acho que... Só eu que escolhi o mamar o Jeng. Não, eu também. Você também escolheu, né? É verdade. Mas é porque a gente tava no corpo da nossa namorada. Exato. Igual ele que não tem namorada, não quer nem saber de qual é a menina. Ele não tem namorada. E você não tem namorada, nem namorado. Nem namorado. Tudo bem. Não precisa olhar com esse olhar sexo pro negão, não. Que a gente não tá aqui pra juntar ninguém. Aqui não é Tinder, não, caralho. Isso aqui é um podcast de família. Droga, mas meu nome é Mariane, eu não faço trilhas, eu não tenho um podcast. É verdade. Ainda. Tem ainda. Então, Wesley Zop, o que mais você conta? Vou contar agora a história. Por favor, se redima, pelo amor de Deus. Não, vai, eu vou me redimir. Nossa, cara. Vou me redimir, vou se me Se eu soubesse, redimir. Eu tinha mandado você pra Itália, não, Gabriel, exilado. Ah, foi você que mandou? Não. Continua a história, Wesley Zop. Claro. Então, tem um namorado de minha cunhada, isso se chama meu concunhado. Sim. Ele viveu uma época no México. Ele tinha um coelho de estimação e eles foram mudar pra uma casa onde não tinha um quintal apropriado para um coelho. Ele mudou para um apartamento. Então não tinha um quintal. Não tinha quintal, mas às vezes na varandinha... O quintal apropriado para um coelho, eu fiquei pensando, que porra é essa? Não, mesmo assim, você tem que ter um quintal onde tenha uma terra ali para ele cavar, para ele... Ele não pode ser só cimento. Ah, você não falou que o coelho era homossexual. É um coelho homossexual. Uma pergunta importante também. Esse coelho curte comer calopsita? Não. Quer dizer, até onde eu sei, não. Pode ir para casa do tio do Douglas. Assim, uma porque também o coelho tem uma certa época que ele quer comer de tudo, né? Sim. Inclusive coelhas. Principalmente. E daí ele não podia ficar naquela casa lá, né? O cachorro, o coelho não poderia ir pro apartamento com eles. Porque, por exemplo, sofre, né, cara? Um gato eu criaria em apartamento. Não, mas o gato ele se vira bastante. Agora o coelho ele fica. Mas ele precisa de espaço. O coelho ele faz barulho. Não, mas ele precisa cavar, ele precisa. Ele quer comer sexualmente tudo. Entendeu? Então ele tem que ter um lugar onde que ele possa gastar suas energias. Enfiar o pau. Aí precisa de terra. Precisa de terra porque ele enfia o pau na terra. Enfia o pau na terra. É isso a cavadinha que ele dá aqui. Essa cavadinha é pra isso. É um avestruz com a cabeça de coelho. Exato. Esse é o coelho. Tudo bem. E daí tinha um vizinho dele nessa casa, que ele falou assim, viu, vocês gostam de coelho, né? Adoro, o cara falou assim... Adoro coelho. Daí ele falou, não, claro, gosto. Daí ele falou assim, então eu tenho aqui, eu vou mudar para apartamento, eu não posso criar ele lá. Se vocês puderem ficar com ele. O cara falou, claro. Pegou o coelho. Demorex. Não, normal. Uma semana, duas semanas depois, encontrou o cara e falou, e o coelho? Ele, nossa, esse coelho estava uma delícia. Comemos ele no domingo, cara, foi muito bom. Só que esse cara, ele era pequeno, cara, ele tinha uns 8 anos, na hora que ele ouviu que o coelho dele foi comido, cara. Nossa, eu chorei junto quando ele contou a história, cara. Mas ainda não supera a história do lombriga, que ele comeu o próprio coelho, né, cara? Ele comeu o coelho, é verdade. A mãe dele fez um ensopado com o coelho de estimação dele. O bolinha de pelo, sei lá. Bolinha de pelo. Um pouquinho de pelo. E daí, o que estamos comendo? Estamos comendo um coelho. Daí ele viu que o coelho dele não existia mais. Não tava no quintal, cara. Essa história é foda, nossa, cara. Nossa, cara. Que dó. Mas eu tenho uma história de vingança. De vingança. Não, eu não fui morder o saco do Duque, não. Não é isso, uma não. Uma chupadinha. É. Ah, mas, ó, eu já falei que eu escorreguei e caí, Mariana. Eu já tinha explicado. Eu tava segurando ele com as duas mãos pra ajudar a levantar. É. Mas dessa vez a Duque não tem nada a ver com a história. E sim, Lili. Lili, que sempre foi uma lady. E formosa. Formosa. Formosa, bela, recatada e do lar. Sim. Nunca fez nenhum mal pra ninguém. Só que meu pai, certa vez, fez mal a ela. Meu pai bebeu um pouco demais. Seu pai aprendeu com meu tio policial. É. Ele dormiu, pegou no sono. Não no vem falar de zoofilia. Não é zoofilia. Ah. Dormiu, né? Vamos deixar como dormiu no colchão. É melhor, é melhor. Não precisa falar o que foi feito nesse colchão. Ela tem um certo apego com o colchão. Claro, né? E meu pai não acordava. E ela tentava com as patinhas tirar meu pai e nada. E ela ia até mim, ia até minha mãe, olhava pra gente, levava a gente até o colchão. É, tipo, ó, tá vendo aqui, ó? Tem um bêbado. Tem um bêbado varrido. Tem um cara largado. Achei que esses mendigos só estavam na rua quando eu morei na rua. É, mais ou menos assim, eu vou ter que cuidar de mais um mendigo, minha vida de rua acabou, droga, né? Aí, beleza. E nada, meu pai. Resumindo, levei ela pro meu quarto, ela dormiu lá, meu pai passou quase a noite no colchão. No outro dia. Que tamanho esse colchão? Porque eu sei que ela é grande, ela é uma pastora alemã. É, uma pastora. É, mas que tamanho que é esse colchão? Acho é menor pro seu pai. Acho que religião não tem que ser exposta aqui. Desculpa. Não, o colchão é um colchão grande. Ah, é um colchão normal. É um normal. É um king size. King size. Aqueles que pulam e não mexem. Caia. São molas individuais. Molas ensacadas. Molas ensacadas. É um colchão bem gostoso, por sinal. Então seu pai não estava tão errado. Minha mãe mandou fazer pra Lili. Oh, que da hora. Minha mãe nunca mandou fazer um colchão pra mim. É, porque você não merece. Eu não mereço, mas pra Lili ela mandou fazer. Mas enfim, né? Daí, no outro dia, papai vai tirar aquele cochilo depois do almoço. Não, vai pro lado dele na cama. E quem está lá? Coloca a cabeça no travesseiro. Quando ele sente algo estranho embaixo do travesseiro dele, o que que era? Um passarinho morto. Nossa. É um recado, cara. Porra, isso é poderoso chefão. Quando o cara acorda com a cabeça de cavalo morta, cara. Ai, meu Deus. Eu entendi tudo. Sua mãe deixou uma pomba morta lá pra ela não dormir no colchão da Lili. Ele levantou branco. Eu falei, que foi ele? Esse era o passarinho que a Lili tava brincando lá fora. Ela nunca pegou um passarinho. Ela nunca matou ela nada. Não precisava, ela só queria um recado. Exatamente. Exato. Ele falou assim... Eu vi ela pegando passarinho, eu vi ela matando. E eu imaginava que era pra mim. Ah, o próximo é você. Aliás, fica a dica. Exatamente. Vamos do lado do meu pai, embaixo do travesseiro. Vamos dele. Desvendar esse mistério, né? É. Na verdade, Lili foi lá chorar pra Duque. Pô, o cara está no meu travesseiro lá. Duque, deixa que eu resolvo, Lili. Manda um recado pra ele. Deixa que eu resolvo, Lili. Você vai brincar com aquele passarinho ali. E depois eu cuido. Deixa comigo, eu sei onde ele dorme. Brinca com esse passarinho na frente dele e depois eu cuido. Pra ele ver, pra ele ver. Mas depois você me entrega. Exatamente, mas a melhor cena depois foi a Lili com a orelha baixa, abanando o rabinho, não, que o rabo dela é do tamanho da minha perna. Né? É. Tem 30 centímetros. 30 centímetros, abanando. Da perna maior da Mariana. Da perna maior, exatamente. Abanando o rabo para o meu pai, como quem se diz. Bem-vindo ao mundo da vida. Bem-vindo ao mundo de Lili. Lili World. Not today. Lili Land. Comigo funciona assim. Então eu gostaria de agradecer a participação de Mariane Mirandola aí, como nossa convidada de hoje, uma pessoa de garbo, elegância, e que não soube do Calduque. Acho que é a conclusão que chegamos. Ou soube, né? Ou soube. É, não sei, porque eu não vi ele abrindo janelas. Ah, é, sim. É porque eu acho que a Mariane não inventa história. É que a minha mãe soube me educar. Você não é mentirosa, né? Eu não sou mentirosa. Eu não inventei. Claro que não, claro que não, Anderson. Ah, sim, sim. Nossa, tem um cachorro abrindo a porta do estúdio ali. É. Ah, falei que era verdade. Nossa, mas ainda esculpiu uma chave tetra ainda pra abrir ali. Esculpiu num osso de pomba. Claro, claro. Então eu gostaria de agradecer a sua presença, esse é o momento do seu tchau, despedida, e vai fazer jabá ou não? Sem jabá, porque não é permitido, né, como foi dito no começo do programa. Não, não é permitido nos e-mails. É, agora é permitido. Agora é, agora você deve fazer. É. Mas muito obrigada a vocês pelo convite. Obrigado, Wesley Zop, por me tirar da cama às 6h30 da manhã. Eu sou assim. No domingo. Foi mandar assim. Mensagem às 3 da manhã perguntando se eu sabia se era horário de verão. Ainda bem que eu estava acordada. Sim, sim. Até peço desculpa de atrapalhar o seu namoro. É, sim. É. Muito obrigado, Wesley Zop, por sempre estar atrapalhando a minha vida. O cara que está sempre ao meu lado, atrapalhando tudo que eu faço. Estou aqui para isso. É sempre uma honra. Então, convidar vocês a acessarem o blog mais desatualizado do mundo. Não, mas o do Chorume o pessoal já acessa. Já acessa? É. Ah, droga, mas tem a Identidade do Riso também, que tá ali para par, né? Deu o endereço do Identidade. Identidadedoriso.com.br, onde eu conto histórias de alguns palhaços. E de alguns... Mas foi atualizado recentemente ou não? Vai ser atualizado na quarta-feira. Ah, então já pode fazer um jabá aí. Posso fazer um jabá, que quarta-feira entram duas novas histórias muito legais e dois palhaços que eu admiro muito. Eu não vou Wesley, falar aqui. Wesley Zoff, parabéns. Não, acho que não sou eu. Eu disse que eu admiro. Exato. Você admira isso neles, deles não serem Wesley Zoff. Deles não serem. O que mais admira. Exatamente, que eles não têm histórias com bichos e pelúcia. O Wesley Zop já esteve na Identidade do Riso. Já estive lá. Então, acessem lá pra vocês saberem mais histórias sobre Klaus, palhaços e, por que não dizer também, beija-flores. Sim. Ah, é verdade. E cerejas. Afinal... Adoro cerejas. Sim. Muito bem. Anderson Negão, por favor, agora é a hora que você dá seu tchau e fala as redes sociais aí. Vamos ver o Wesley Lopes, se ele vai ser aprovado aí. É. Vamos ver. Tchau, galera. Espero que vocês tenham gostado. E meu cachorro abre janela, sim. Claro que sim. Acesse as redes sociais. Facebook, Instagram... @ lixo do lixo. Muito bem. E o Twitter. Twitter. Passarinho. Twitter. Aquela Sim. rola azul. Então a rola azul é @ néctar do lixo. Néctar com C mudo, né? Muito bem. É. Lixo com X. Com X. Ah, não. Você que era com L. É bom lembrar. Muito bem, Wesley Zop. Agora o seu tchau e o seu momento que você fala o WhatsApp e o e-mail pra galera aí. Aí. Bom, o WhatsApp é o DDD19-99495-5485. E o e-mail é o autocríticas@chorume.com.br. Entre em contato com a gente e conte suas histórias com animaizinhos também. É. Histórias com capivarinhas. Capivarinhas. Animais de pelúcia não, por favor. É, basta uma vez. E mentiras também não. É, mentiras evite, não. Evite. E... A não ser que seja muito bem contada. A não ser que seja verdade. A não ser que seja verdade essa mentira. Só gostaria de deixar um recado aqui para o ouvinte. Essa semana, no dia 21 de outubro, é o dia do podcast. Nossa, o que vai acontecer? Vai acontecer o quê? Bolo? Festa? A questão é que no dia 21 de outubro, a maior parte dos podcasts, ou sei lá, uma parte. Uma parte dos podcasts fizeram uma grande suruba podcastal. Então, dia 21 de outubro, será lançado um episódio especial, onde a gente trouxe pessoas aqui de outro podcast e elas fizeram um chorume sobre o dia de podcast, falando sobre vergonhas alheias em outros podcasts. É, mas veio pessoas aqui, mas que... e ninguém do chorume. Ninguém do chorume. É. Então, dia 21 de outubro, sexta-feira, Wesley Zop. Sexta-feira. Sairá no nosso feed esse episódio especial e voltamos aí no domingo limpar a suruba que esses filha da puta devem ter feito aqui e gozar cagaram no teto, cagaram nas bordas, fizeram uma palhaçada aqui. E, mas e você foi pra algum outro podcast? Eu fui, estarei dia 21 de outubro, então eu apresentei o Player Select, coloquei meu terno, minha gravata borboleta azul marinho e fui lá apresentar um podcast discutindo sobre tema livre ou tema de nicho. Então discutimos se a pauta é livre, se a pauta fora, se a pauta dentro, discutimos sobre tudo isso. E você foi pra onde? Fui pro MachineCast. E aí? O Machinecast a gente falou sobre... De machinhos, um é, só podia machinho. Entrar machinhos. É isso. Com quem você estava lá? Eu estava com o pessoal lá. Eu estava lá. E daí, ouça na sexta, cara. O que, que eu tenho que falar agora aqui? Porque eu estou muito curioso. Então, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Gostaria de agradecer aí a presença do nosso ouvinte que tem acompanhado. Mande e-mail, acesse as redes sociais aí. Tenha uma boa semana. Até o próximo episódio. Tchau!